de viver. Ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem. Está começando mais um Locomocast, podcast mais viajado da podosfera. E hoje vai ser um podcast bem feliz. Aliás, finalmente está começando este Locomocast, né? Estamos tentando gravar aí já faz um mês e pouquinho. E agora deu certo, o karma, parece que o karma aliviou. Mas vamos lá. Antes de começar esse podcast, eu vou pedir para vocês avaliarem a gente no iTunes. Só das 5 estrelinhas para a gente lá. Procura o Locomocast, avalia o Locomocast. Avalia o Literativa. E... beleza, se vocês fizerem isso, nós vamos ficar muito felizes, muito emocionados. Muito emocionados. Muito emocionados. Setinhas eretas. Vamos ficar arrepiados, digamos assim. Ficaremos contentes. Falando em ficar arrepiados, vamos falar de uma procura que nós estamos fazendo, que é a Garota Gamer. Quem? Ficar arrepiados. Eu acho que eu entendi, pegando o cara, só que tá muito distante. Ô, Rafael, sabe que não rola, né? É machista. Machista. Não, não é só a questão da piada machista, tipo... Tá distante. Ah, desculpa. É, foi meio... Eu não fico. Mas o Locomotivo está procurando novos colunistas. Colunistas. Novos. Novas. Novos. Novos. Tá bom. Novos. Tudo. Novinhas. O que acontece? Estamos procurando, a priori, estamos procurando uma nova garota gamer. Garota gamer. Qual é o conceito de garota gamer, Suede? Garota gamer é uma garota... principalmente falando, que gosta muito de jogos, mas não que somente gosta, que tenha jogado jogos de vários arcades, de várias plataformas. Que gosta de falar sobre jogos. Gosta de falar sobre jogos, que escreve interessantemente bem. É, não vale a pena você só jogou e não se comunica, não consegue Exato. Expor suas ideias. Você tem que ter jogado vários jogos aí, de várias plataformas, gostar de falar sobre, saber formar opiniões sobre e escrever razoavelmente interessante. Então, você, garota, que está ouvindo nesse momento, nós falamos com uma voz mais sedutora, para chamar a sua atenção, envie seu e-mail no contato@locomotiva26.com.br com um texto sobre o seu jogo favorito. Quem sabe você não pode fazer parte dessa equipe muito feliz. Além disso, estamos procurando... no WhatsApp 9... Não, mentira. Não. Aí já assusta as minas. Vou passar esse episódio dica, pra Luna, uma dica, hein? Para as meninas que querem ser garota gamer, tenta lembrar da Marjorie Bros. Super Game Power. Sim. Só não vai atrás dela porque é um bagaço. E ó, se você pode ter namorado, pode não ter namorado, tanto faz. Contanto que você saiba escrever, saiba falar sobre o jogo que você gosta, sobre a plataforma que você gosta e etc. Além disso, vamos falar aqui, vamos anunciar novas procuras. Se você gosta de escrever e tem um tema que acha que cabe pro Locomotiva 26, mande um e-mail também no contato@locomotiva26.com.br. Para as garotas, envie com o tag. O assunto. Procura-se garota gamer. Pro restante do pessoal, procura, né, sei lá. Procura-se colunista. Procura-se colunista, boa. E vamos mandar seus textos, vamos fazer o Locomotiva crescer cada vez mais. Não vamos pagar ninguém, porque nem nós recebemos para isso ainda. Mas quem quiser financiar a gente aí, um Patreon, de repente. Mas aí é a questão. O cara gosta de escrever sobre o campeonato mundial de peteca. Pode entrar. Eu acho interessante. Não? Pode entrar na minha coluna isso daí. É, vagão alternativo, é. Ou seja, qualquer coisa entra. Se for... interessante, sim. O cara vai falar sobre o Brasileirão. Não. Futebol não. Futebol não é interessante pra nenhum de nós, Exato. Então não entra. Quem é que gosta de futebol, levanta a mão. Olha o grilo ali. Ah, cês, ouvinte, vocês estão vendo alguém daqui levantar a mão? Então é isso aí. Exato. Eu só pra vocês terem ideia. Então, se você... Bom, pera aí, eu acho que se uma pessoa que escuta podcast, dificilmente vai gostar de futebol. Não, mas não, tudo não. Bem. É bem diverso. Tem podcast de futebol, também. Animal. Aí eu ia te fazer uma pergunta, na verdade, sobre diversidade. E aí, garotas gamers trans, entra? Entra, por que não? Então, beleza. Por que não? Quer dizer, depende de onde que entra, mas tudo bem. Não, não, de fato, você... De a gente não tá excluindo ninguém. Trans, homossexuais, não estamos excluindo ninguém. Se você tiver afim de escrever, gostar de escrever, escrever, sei lá, as pessoas já elogiaram seus textos e tudo mais, sim, manda pra gente, vai ser legal e bora lá. Eu sou Rafael Tanicho e eu não admito. E se começarmos a discutir o que é melhor, se é Digimon ou Pokémon, vou parar essa gravação. Pau seu cu. Pokémon é melhor. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e não quero papo com os Diglets. Nossa, por causa daquela imagem dos... Dos três carinhas com paixão de hoje. Eu sou o Pedro Tanishi e o Arthur Tomocinha evolui pra blasfêmia. Gente! Fala galera, aqui é o Eric e eu quero perguntar pra vocês, qual Pokémon que tem dois pênis? Pokémon que tem... Peraí. Ah, eu sei. Peraí. Nossa, vai. É o Pikachu. Eu imaginei. Nossa. Bom, aqui é o PT ou Paulo Tadeu, pra quem preferir. E cada Pokémon em sua Pokébola. E Pokémon é melhor que Digimon. Toma no cu, vamos pro tema. Hoje nós recebemos um e-mail. Se o Eric deixar eu falar. Fala então, porra. Nós recebemos um e-mail de um ouvinte. Quem será? Eu não sei. Aliás, né, porra, isso é foda. A gente tá tendo que pedir pros caras mandarem e-mail. É triste isso. Então, foi do José, foi do Diego. Ah, de quem foi? Nossa, isso foi meio bosta. Nossa, né? Que merda. Mas tudo bem. Nós recebemos aqui o e-mail do Diego José Moreira Leandres, um homem concha, grande amigo nosso, grande parceiro que sai às vezes nos rolês. E o Suede vai ler, porque ele escreveu de uma forma especial para o Suede ler. Lembrando no episódio de... Se você quiser falar perto do microfone, é mais legal, porque você pega menos ambiente. Ah, eu tô tão ruim aqui. Lembrando no podcast do Turma da Mônica, estava eu como Cebolinha trocando os L's pelos L's, então vamos trocar os L's pelos L's neste e-mail também. Vamos fazer o seguinte. Então vamos lá, o e-mail é do Diego José Moreira Leandres, o Homem Concha. Tá aquele pau. Olá, amiguinhos do Aliás, bailo... ele é de Matão e até onde eu sei, ele é babá em alguns momentos. Ele é babá? Ele não tem que tomar conta do bebê, da filha, da irmã dele. Da ostra que mora na concha dele. É. Se pá. Olá, amiguinhos do bairro do Limoeiro. Tal dias, porém, ainda assim chegadas, saudações. Ouvindo mais este ilustríssimo episódio, imaginei o quão chato deve ser ter de falar como se sofresse de dislalia. Eu queria colocar deixar claro um negócio aqui. A regra de jogar coisas nele, se ele errar, tá valendo? Não, né, gente? Eu sou muito apavorado. Eu acho que sim. Então entre aspas. Lembrando que o Cebolinha fala os últimos R's, então... É, os últimos R's, tá joia. O Suede foi punido pelo... Ó, entre parênteses. O Suede foi punido pelos erros que cometeu? Interrogação. Sim, nós jogamos coisas nele. O mesmo quão pior é ter de ler um e-mail escrito deste mesmo modo, XD. O que mais dizer de algo que se fez tão presente na infância de boa parte de nós e que nos encletia de maneira tão saudável? Pola, Maurício! Pola, Elik! Pola, aniversariante da casa do lado! Isso porque os easter eggs não foram totalmente ao ar. A gente teve que cortar quase tudo, porque não era muito bom manter. Infelizmente cresceu, assim como foi dito, para a Mônica Jovens, que não foi nada além de uma tentativa de alcançar o público crescente dos leitores de mangá. Ó, ele escreveu com R aqui. Mas o trato é cena. Ai, caramba. Isso foi uma latinha sendo batida na cabeça dele. Leitores de mangá. Fudendo totalmente aquilo que conhecíamos. Alguns amigos gostam e acompanham a nova Sally, que sempre se... Que foi? Eu não falei errado? Não, falou Sally. Não, falou Sally. Sally. Ah, entendi errado. Que se... Paulo, ele tem que apanhar agora. Por quê? Só você que tá no desafio. Uou! Continuando. Que sempre se entrelaça com outros universos, sejam eles de quadrinhos, filmes ou cultura em geral. Não destruindo totalmente os personagens, criando uma história contínua diferente dos quadrinhos clássicos. Agora, algo que realmente me surpreendeu foram os MSP. Só trabalho bom, histórias bem feitas, ao qual devo reforçar a indicação. Reforçar? Reforçar. A última R. É verdade. Ao qual devo lefolçar tá a indicação do Locomotiva para aqueles que gostam e não gostam da Turma da Mônica. Uma curiosidade não assim tão curiosa, qual não sei se foi dita, o fato de Maurício já não desenhar algo palpável, concreto, já há muito tempo mesmo? Isso é quase uma lenda urbana. Basicamente, ele é quem assina os quadrinhos e recebe os cheques. Isso ele tá falando de quando a gente começou a falar que agora o Maurício... pausa pro Zélio. Comentário, que o Maurício parou de desenhar, agora só os quadrinistas, e ele assina, né? E a gente comentou que ele continua desenhando o Bidu até hoje. O Horácio, você falou. Eu não sei se ele continua desenhando o mesmo, ou se é o que ele tá mais perto ali, dando mais atenção, na real. É, talvez. E também porque se você pegar os desenhos que o Maurício fazia no começo e o que é feito agora, são totalmente diferentes. São bem diferentes. Bom, amiguinhos, por aqui vou me despedindo e fico aguardando novos conteúdos e podcasts. Fiquem todos em paz e com a bênção da concha. Se você quiser fazer igual Homem Concha, enviar um e-mail para nós, um e-mail gostoso, simpático, elegante, principalmente sobre o último episódio que nós lançamos, que é de Guns and Fucking Roses, Not in This Lifetime, envie no contato @locomotiva26.com.br. Não se esqueça, manda seu feedback aí, vê se colabora. Não, mentira. Manda aí, vai ser bonito. Você vai... Toma vergonha na cara. Você vai estar participando do podcast, assim como o Pedro Pérez participou da introdução do último podcast, ficou bem legal. Quem sabe você não pode estar na introdução de algum outro podcast nosso, né? Ou nos e-mails mesmo, assim, como e-mails. Os participantes gostam de dar o seu feedback. Exato, você também tem que tomar vergonha na cara. Eu gostaria até de abrir uma parada nova aqui. Vai dar brinde pra quem mandar e-mail? Não, mas agora... Eu quero brinde. Agora, se você quiser, mande o que você achou gravado. Por que não? Sim, é interessante. É interessante. Século XXI, né? Acho bacana. Assim você vai ouvir sua voz, o povo, seus amigos vão ouvir a sua voz também aqui no Locomocast. É até mais legal do que só simplesmente mandar e-mail. A gente vai comentar, vai te zoar, você não vai poder responder, porque, né, não tem réplica. E é isso aí. Agora vamos definitivamente ao cast. E aí, agora Pokémon... Bom, vamos lá, Pokémon. Pokémon vem da... vou precisar falar de que... O que significa Pokémon? É monstro de Pocket Monster, isso daí vocês já sabem. Pode começar falando que foi criado pelo japonês doente Satoshi Tajiri. Eu tenho certeza que ele não tinha amigos quando ele era criança. Como toda criança saudável, o que ele mais gostava de ver era sofrimento de insetos, né? Exato, igual eles colocavam... o Chaves jogando gasolina em cima dos insetos. Exatamente, insépitos. Por quê? De onde surgiu a ideia de colocar, de fazer uma rinha, né? Porque, querendo ou não, Pokémon acaba sendo uma rinha de bichinhos. Sim. Fazer o quê? É uma briga de galo evoluído. Exato. É verdade. Ele teve a ideia, porque quando ele era criança, ele tinha muitos amigos e os pais davam muita atenção pra ele, muito carinho, muito amor. Ele pegava insetos, colocava num jarro e via eles brigando. E de repente ele criou algo que deixou ele zilionário, né? Olha só. E é importante falar que começou no jogo. Não foi nada. E o interessante é que foi um sucesso bem rápido, né? Porque o jogo saiu em 95, as primeiras versões pro Game Boy no Japão, e o que foi o Red Green. Depois veio para os Estados Unidos e depois, 96. De pouco tempo, já saiu o desenho. Eu lembro que, se eu não me engano, em 97, 98, a gente já tava jogando Pokémon Red. Já, acho que em 98 não, já tinha. Começou em 90. Eu peguei o jogo em 96. É, a gente pegou logo no começo também. Não, em 98 eu já tinha pegado 151, é, né? É verdade. Eu tenho uma dúvida meio que sobre a geração atual. Eu não sei, eles ainda são desenvolvidos pela Game Freak? Ainda são. Então, sabe que eu tava me perguntando isso? Porque quando você liga o videogame, não aparece, acho que escrito Game Freaks, né? Não aparece mais. Eu acredito que ainda seja. Na dúvida, liga o 3DS, vamos ver. Confirmar aqui, né? Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire ainda são Game Freak. Então, mas a partir do Y a gente não vê mais... Mas são deles também. São deles? Sim, senhorita. Pô, tá aí mais uma coisa que o povo da Nintendo falou, vamos dar a chance pra aquela criança perturbada. Pior que é verdade, né? Se for pensar. Nós gostamos de ver crueldade animal. Então, o mais interessante é... Sabe quantos jogos que a Game Freak fez antes do Pokémon? Não. Dois. Algum conhecido? Nenhum. Eles lançaram Mario e Yoshi em 91, que é um jogo bem desconhecido, e um outro Non Tanto Isho. Mario e Yoshi não seria o Yoshi Island? Não. Não, não foi. Yoshi Island era Super Mario World 3. É, verdade, verdade. Dois. Dois, verdade. Cara, desculpa. Se você for parar pra pensar, o sucesso rápido vem de tudo que ele conseguiu abranger, né, cara? Porque você pensa assim, ó, você é um menino. O que que seja naquela época? Assim, o que você... Não, não, calma aí. Na eu vou chegar na menina. Você... Não, mas calma, você vê um menino. Naquela época, leitura era comum. Então, o que que você lê? As histórias de dragão, histórias de criaturas marinhas. Tinha isso no Pokémon. Você vê a menina. Histórias de fada. Também tem isso no Pokémon. E é fofo. Histórias de pica. Não, cara. E, tipo, tinha tudo isso no Pokémon e tinha as lutas, que era tudo coberta de magia, coisa... Cara, ele abrangeu muita coisa no Pokémon. E o que eu acho legal, assim, é que eles tentaram pegar, assim, tipo, bichos que existem. Exato. E deram uma transformada com... Isso. Travestiram os bichos do nosso planeta com poderes. Exato. E formas diferentes. Só uma observação aqui, que Pokémon não foi criado só por Satoshi Tajiri. Não, mas a ideia principal veio dele. Sim, mas ele fez depois, posteriormente, que ele começou realmente a desenvolver, ele se juntou com um cara chamado Ken Sugimori, aliás. Ken? Ken. Tipo do Street Fighter. Sim, Ken. Ken. Ken Sugimori. E daí se juntou com a Game Freak e depois ele lançou o Pokémon Red Green. Sim, é o que eu falei. Aqui na América do Sul. Em todos aliás, os lugares, Américas, tirando o Japão, foi Blue. Todos os lugares? Eu fiquei sabendo que era continente americano só. Que eu saiba, em todos os lugares só saiu Blue. Não, não, é. Na verdade, assim, no Japão foi o Green e o Red, e aí no resto do mundo saiu como Blue e eu acho que pelo menos a Europa e Américas foi Blue e Red. Por que disso? Acho que é só porque eu acho que pra variar um pouco, né? Porque eles colocaram como principal assim na capa o Blastoise, que o outro era o Venusaur. É, e também jogo era... não só a cor do jogo, mas também mudou bastante os gráficos e teve bastante alteração pra ficar meio padronizado com o do Red. Sim. Vocês sabiam que eles eram proibidos de lançar jogo durante a semana? Eles tinham que lançar no final de semana? Porque sempre que lançava o jogo do Pokémon dava muita falta nas escolas. Ah, com certeza. Eles foram proibidos. Pô, de faltar hoje, na semana. Se hoje nego falta no trabalho pra comprar Apple, a molecada então, na época, cara, com Pokémon. Pra você ter uma ideia, esses tempos atrás teve o lançamento do Fallout 4. Eu recebi... um dos criadores do Fallout 4 colocou no Twitter uma foto de um atestado médico falso pra você imprimir e entregar no serviço. Caralho! Do tipo... tal funcionário está ocupado demais jogando Fallout 4 e precisa de 3 dias de licença. Caraca. Mas é lógico que a Nintendo nunca faria isso, né? Ah, não, mas tipo, se tá empresa... ocupado, isso daí não é nem atestado, sim, mas né? Como uma empresa família, sim, mas digamos assim, a Nintendo nunca faria algo assim. O que vocês acham que se dá o grande sucesso logo de cara do Pokémon? Eu acho que em parte é isso que o Suede falou. Tudo, treino. Eu acho que tem uma coisa a mais. Eu acho que assim... Japonês gosta de colecionar. Eu acho que não é só isso. Tipo, tem a questão do colecionar e tem a questão do lado RPG. Porque isso daí é uma coisa que tem a ver com a sensação de poder. E teve as pessoas que conheceram pelo anime, né? Tem gente que começou pelo anime e depois... É, então, mas é que o jogo veio primeiro. E o jogo fez muito sucesso. Depois resolveram fazer o anime. Sim, mas principalmente no Brasil, as pessoas conheceram por causa do anime. É, no Brasil aconteceu isso. Então, eu fui o oposto. Eu conheci o anime depois. Porque eu... Sabe como que eu conheci Pokémon? Nesse caso, você é pertencente a uma minoria. Sim. Porque é inevitável. E foi até o que, digamos assim, salvou a Eliana naquela época. Foi ter começado Pokémon na Record, né? Então, sabe como que eu descobri Pokémon? Eu sempre quis ganhar o Game Boy. Eu ganhei o Game Boy da minha tia. Aí eu cheguei, eu tava pesquisando. Eu entrei no site da Nintendo na época, que aí eu já tava com internet. Eu lembro que demorava pra caramba pra carregar o site da Nintendo, porque tinha muita foto. E aí eu lembro que eu comecei a ver. Eu falei assim, nossa, Pokémon, né? Eu falei, que é isso? E comecei a ver. Aí eu lembro que eu vi lá, tinha um monte de bicho. Você foi o autodidata do Pokémon. É, eu comecei a olhar. Eu falei assim, nossa. Eu falei assim, que legal esse jogo, né? Eu falei assim, ele parece ser bem feito. Tudo. Eu falei assim, ah, vou tentar. Aí eu lembro que eu consegui, não sei com quem, comprar. Eu consegui comprar o jogo, comprei a versão Blue, apaixonei. Logo depois eu comecei a ver que estourou no mundo Pokémon, sim, principalmente aqui. E começou a passar anime, sim. Eu falei, gente, esse jogo... Então, se não me engano, até os Pokémons que eu peguei pra conseguir 151 devem ter vindo do seu Blue. Eu não conhecia ninguém que tinha Blue aqui no Matão. E o único cara com quem eu jogava tinha um Red também. E ele que conseguia os Pokémons da versão Blue pra me passar. passar. Só se ele pegou, às vezes, com o meu irmão, que ele jogava, o meu irmão jogava o jogo e passou. Que eu acho que é verdade. Eu lembro que todo mundo que eu conheci tinha um Red, só eu tinha um Blue. Ah, então. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Ah, posso só terminar rapidinho? Claro. Então, eu acho que a questão do jogo, assim, ele envolve muito a questão do poder, né? Porque, tipo, você tem que deixar o seu Pokémon super forte. Sim. Aí você vai passando de nível. E você tem que pegar todos. Exato. Tá? A questão do colecionar, a questão do poder, de você ser o mais poderoso, que é tudo que, tipo, o ser humano gosta, né? E tinha isso na capa do jogo, que era temos que pegar tudo. Ou, na, como diria os originais, pegue todos se puder. Sim. Nossa, bom, Pokémon começou com... A franquia Pokémon começou com um par de jogos, que é Red e Green. Posteriormente, também, veio card game, veio anime, veio mangá. Veio fralda, veio pão de forma. E na época, pelo menos aqui, lá no Japão, com certeza, até hoje, mas aqui no Brasil, na época, tudo que você via, você tinha a cara do Pikachu. Verdade. Tudo, cara, que tudo. Que morto no Pokémon. Oh, tinha o Tamagotchi de Pokémon, do Pikachu. Tinha, verdade. Tinha Tamagotchi do Pokémon, que era com o Pikachu. Mas só com o Pikachu, não tinha com os outros. Droga. E uma curiosidade, já pra começar, Pokémon é a segunda franquia mais valiosa, mais bem sucedida do mercado de jogos. Ficando atrás apenas de Mario. Eu imaginei que fosse Mario. Mario é foda, Nintendo, né? Mario. Só que em volume de mercadoria e tudo mais, o Pokémon é o maior disparado. Sim, com certeza. O Pokémon é o Kiss dos jogos e animes. Sim. Só falta de... Não duvido que no Japão tenha caixão do Pokémon, por exemplo. Com certeza que tem. I wanna catch him now. Oh, agora, depende. Se for cremar. Nossa. Se for cremado, é uma urna do Charmander. Boa. Vende bem isso aí. Ai, gente. Certo. Eu acho que é legal a gente falar aqui que esse ano o Pokémon completa 20 anos do lançamento do primeiro jogo. Não, e desculpa, até por não isso... foi esse ano. Foi ano passado. Foi no ano do lançamento, acho que de Pokémon X e Y. Tanto que saiu o Pokémon Origins, que era pra comemorar os 20 anos. Verdade. É mesmo, tá certo. Verdade, você falou isso pra mim. Verdade. Você falou pra mim quando você me mostrou o anime. Foi ano passado, então, porque o primeiro jogo saiu em 95. Certo. Voltando, então, a gente foi corrigido aqui, a gente tá gravando à toa. Porque pensávamos que era por causa dos 20 anos, mas não é. Mas tudo bem. Não, o que é dos... Ah, os 20 anos americanos. Eu tava gravando por causa dos 20 anos do Pokémon. Não, então, é 20 anos que completou no americano esse ano. Sim. A gente não tá gravando porque a gente gosta de Pokémon. O japonês foi ano passado. Sim e não. Não. É, e o motivo também, a gente escolheu e tá gravando. Agora já era. Ok, 20 anos de Pokémon no mundo. Melhorou? É que não foi no... Não foi em todos os lugares do mundo, eu sei. Mas na maior parte do mundo foi faz 20 anos. Pelo menos okay. Américas. 20 anos das Américas. Cuba, quando eles começaram a jogar Pokémon. Acho que Cuba. Pokémon nunca jogaram. Esse né? ano. Esse ano. Beleza. Consoles, eu acho que... Ah, só Nintendo, né? Só Nintendo. Exclusividade da Nintendo. É, isso aí eles não abrem pra nada. Nossa, nunca. O máximo igual um bichinho virtual, alguma coisa do tipo, ou um arcade. Então, mesmo o bichinho virtual, provavelmente... A Nintendo não vai fazer igual a Konami de lançar Pokémon Pachinko. O que eu tava falando é que o bichinho virtual, mesmo o bichinho virtual, provavelmente vinha com a assinatura da Nintendo junto. Sim, é o que eu falo aqui, não é uma plataforma Nintendo que recebeu um jogo. Não, é, isso é. É, eles estão expandindo agora o mercado. Acho que eu não lembro qual que é. Parece que tem um anime lá que tá fazendo sucesso no Japão. Vocês vão acreditar por quê. Olha só, lá no Japão começaram a lançar Pokémon. Aí os pais, com essas gerações de agora, assim, os pais apresentam Pokémon pros filhos. Só como os pais já jogavam, eles começam a falar pros filhos assim: ah, esse Pokémon é melhor, treina ele assim. Então perde a questão da graça do Pokémon pros filhos. Sim. Aí começaram a criar uma nova franquia, uma empresa lá, que é de uns bichinhos também, que é a mesma ideia mais ou menos de Pokémon, que eles estão fazendo mais sucesso ainda agora lá, tanto que o público. Sim. O Pokémon, por Pokémon mais lá que... lá no Japão diminuiu por conta disso, porque os pais não conhecem isso daí, aí eles têm liberdade de fazer o que eles querem, as crianças. Então, o Pokémon, por mais sacanagem. Que ele mantenha os traços infantis e a gente vê... Eu ainda acho que os Pokémons que estão sendo mostrados aí do Sun e Moon, eles têm uma... Pra mim, características mais infantis. Mas por mais que seja... Que eles continuem lançando, criando novos Pokémons com traço mais infantis, a jogabilidade cresceu junto com a galera galera que cresceu com o Pokémon. É, a complexidade dos jogos cresceram bastante. Sim. Os gráficos do jogo, se você pegar desde o lançamento do Pokémon Red até hoje, só a evolução gráfica do Pikachu nas artes, você já vê que começou uma mudança muito grande. Porque no começo ele era um bicho obeso. E aí foi ficando um pouco mais criancinha, mais fofinho, mais bonitinho, mais magro. Ele não tinha nem pescoço, né? É, ele era uma bola de pelo amarela. Então, você vendo esses vídeos novos aí do Sun e Moon, você vê que os Pokémons estão muito mais coloridos do que eram antes, pelo menos da primeira geração. Então, será que isso não é pra atrair exatamente jogadores novos? Eu acho que não. Na verdade, eu não acho que eles são mais coloridos. Porque se você for contar todas as gerações, você sempre tem Pokémons que são muito coloridos, é que eles liberaram só quantos? 12, 19? Sim, mas todos são... Cada um é um quadro do Romero Brito diferente. Não, não acho. Nossa. Aquele, tem um peixe que saiu que é mó Romero Brito. Então, não, mas é tipo ela que nem a Milotic. Como que chama esse peixe mesmo? Brooksish. Brooksish? É Brooks. É, eu acho que é Brooksish. Brooksish. É P-R-U-X-I-S-H. Então, acho que é Brooksish. Esse aí é um quadro do Romero Brito. Então, mas é porque existe uma espécie de peixe que é geralmente do Pacífico. Ó, peixes do Pacífico são coloridíssimos. São mesmo. Não, mas entendeu? Mostra porque pro Pedro, eu quero ver a reação. Estudei biologia, isso é legal. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ela é colorida porque ela provavelmente é baseada num peixe que é do Pacífico, que é super colorido. Totalmente. É um peixe traveco Romero Brito. Ô, gente, mas o que vocês esperam? Eles estão baseando isso em espécies que são do Havaí, que fica no Pacífico. Todos os bichos pra lá são muito coloridos. Mas mesmo assim, eu acho que, tipo, não são tão mais coloridos. É só você ver, tipo, sei lá, o Chatot, que é da quarta geração. Ok, e a gente tá falando gerações. De repente, o jovenzinho de hoje acha Pokémon algo ou velho demais ou criança demais. E é fato, a nova geração acha Pokémon ou velho demais ou criança demais. E nesse meio tempo se passaram 8 gerações? 7. Essa no final do ano vai lançar. Não, no final do ano vai lançar a 7ª geração. Ah, tá. Você pensar que tem gente que nasceu quando o Pokémon começou a passar na televisão e já tem filho. Sim, pois sim. Tem gente que nasceu faz 12 anos e já tem filho também. Tem. Vivemos uma sociedade que esse parâmetro é meio complicado. Exatamente. A Serena tinha um Pikachu quando ela era bebezinha, que era meu, por sinal. A capa dela não sabia o que é Pikachu até hoje. Não, ela sabe. Olha, eu só sei que, pensando essa questão de tempo, eu jogo Pokémon desde os 11. 11, 12. Eu estou com 31. Então, a minha dúvida é, a gente pode falar que Pokémon, apesar de ser uma animação mais infantil mesmo, a gente, pelo menos a animação, a gente pode falar que os jogos, por exemplo, são pra crianças? Pode. Mesmo o Red, Blue lá atrás, porque... são RPGs. E daí? São porque eles são simples. Pra pensar, você tem o seguinte, um Pokémon que ele vai passando de nível e vai ganhando novos golpes. Sim. E você escolhe o golpe que o seu Pokémon vai ter e você vai derrotando outros. É simples isso. E a complexidade de coisas que você tem no jogo do Pokémon assim, quebra-cabeças, não são tão complexos assim. Vamos supor, o que era mais complicado no Red e Blue, que eu achava um saco, era quando você tinha aqui naquelas esteirinhas que você ficava rolando até você chegar nos itens que você queria. O ginásio do Tenente Surge. Era chato também. Não, o ginásio dele era chato. Tinha o Celadon. Era Celadon? Celadon Corps, que você descia lá. Tinha os teleports da Sabrina. Circo em Saffron. Então, nossa, cara, agora, é muito chato. Eu te falo uma coisa. Os jogos Red, Blue, Green são mais fáceis pra criança jogar do que os atuais. Porque os atuais têm essa questão de controle todo de IV, de EV e o cacete. Mas se você quiser fazer Pokémon competitivo. Sim. Mas antigamente, mesmo se você fosse realmente levar a sério de batalhar com seus amiguinhos, você não tinha que prestar atenção nessa porra toda. Mas eu acho que a dificuldade de Pokémon aumentou também. Bastante. Porque antes você... quem já vem acompanhando. Antes você já chegava na Liga, por exemplo, e conseguia brigar com a Liga. Hoje você tem que treinar um pouco a mais pra chegar na Liga. Mas eu acho isso legal. Isso é eu pra agradar quem vem acompanhando. Porque, por exemplo, gente, eu chegava na Liga, não tinha... no começo do jogo você tem desafio. O jogo é assim. O comecinho você tem desafio pra enfrentar Pokémon, que você perde ainda, coisa assim. Depois tem um tempo que fica fácil pra no caralho. No meio do tipo, vamos supor, do segundo ginásio pra frente, é muito fácil. Aí chega na Liga, tinha jogo, acho que a segunda geração também era fácil também. Você chegava na Liga e já destruía já. Hoje, por exemplo, a geração atual XY... Esse nível 50 abaixo pra mim. XY é absurdo. Se você tem, tipo, 5 níveis a menos, já vai ser extremamente difícil. Às vezes, se você tem 5 níveis a mais, já é difícil. É. Uma coisa que eu achei que facilitou muito da segunda geração pra cá, é que na primeira, você capturava Pokémon lendário antes da Liga, ele eles eram nível 50. Eram de boa. O mais forte você vai pegar é o Mewtwo nível 70 e você só pode depois da liga. No Pokémon Gold e Silver, você já podia capturar o da versão oposta à sua no nível 70 antes da liga. Não, eles ainda eram depois da liga. Era depois da liga. No Rubi e Safira, você pegava os lendários tudo nível 70 antes da liga. Mas só antes de continuar falando das gerações, vamos deixar claro qual jogo pertence a qual geração. Quer que eu falo? Por favor. Então, ó, a primeira geração era o Pokémon azul, vermelho e amarelo. E verde no Japão. Verde no Japão. E eu até 151. 151. Nossa, pelos números eu não vou lembrar certinho. A segunda geração é o dourado, o prateado e o cristal, que via até o 251. É, 251. A terceira geração era o rubi, safira e já esmeralda. Já não sabemos quantos pokémons. 386. 86. 386. Até esse eu lembro. Daí pra frente eu já não lembro mais. A quarta geração era o diamante, pérola e platina que ia até 500 e... Tralala. Acho que era 512. Eu não eu sei. Eu acho. Não tenho certeza também. E junto com ele já vem o Heart Gold Soul Silver? Então, não. Aí eu não tô falando dos remakes. Eu tô falando só da série principal. Aí depois veio Black and White, que é a quinta geração. Black and White 2. Black and White 2 também. E a sexta geração, que é XY. Sim. E aí tem os remakes das versões antigas, né? Lá na terceira geração saiu o remake do Red Blue, que foi o Fire Red Leaf Green. Red Blue, Red Green, na verdade, né? É, mas o jogo Fire Red Leaf Green. Uma coisa que eu já questionei, o Pedro, será que a gente vai ver um Yellow Thunder de repente? Eu acredito que não. Eu duvido. Porque eles só fazem da linha principal. Então. Aí eles buscam colocar elementos, por exemplo. Não, mas talvez até pra resgatar a importância do Pikachu pra empresa. Mas eles fazem isso de outra forma. Por exemplo, no XY e no Alpha Sapphire você tem aquelas versões do Pikachu com cosplay, né? E desde o começo... Algumas são meio ridículas, como é. Ah, mas são engraçadas de você usar. Sim. Tipo, desde o Pikachu de lutador de luta livre é engraçadíssimo. Desde a primeira geração já tinha um destaque muito grande do Pikachu com o Pokémon Yellow, que você com o Pokémon Stadium do Nintendo 64 conseguia um Pikachu especial com Surf, um Pikachu especial com Fly. E fora que o... E minigames com ele também dentro do Pokémon Yellow. O Pokémon Yellow foi o primeiro e talvez... Foi ele que deu origem às terceiras versões, não, né? Não foi o único jogo baseado na série, mas foi o primeiro jogo baseado no anime, né? Mais ou menos. Eles tentaram adaptar. Eles colocaram o Jesse James, que não tinha no outro. Ah, é verdade. É. Colocaram o Pikachu fora da Pokéball. A primeira vez que você via um Pokémon andando junto com você. Você pegava os três iniciais. Verdade, é baseado no anime. Tinha esquecido disso. É muito baseado no anime. E o Pikachu falava. Isso era uma novidade pra época, eu com falo... voz digitalizada. Pois é. Eu falo primeiro porque depois a gente teve Pokémon Snap, né? Mais pra frente. É, o Pokémon Snap era, né, baseado, só que era baseado num personagem do jogo, do anime mesmo, que era o Snap. Não, isso é o Tracy. Tracy, isso. É, na que verdade, é o Todd, né? O Tracy Todd, é outro isso. personagem que eles fizeram. Não, o Tracy não era o... Não, era Tracy. Não, o Tracy era... Não é aquele de azul das ilhas, não sei o quê? Não. Não, o Tracy era aquele que tinha o cabelinho, sei lá, se descreveu com cabelo. Cabelinho suede. Verde. Cabelinho. Ele tinha pouco cabelo, é isso. E o pouco que tinha era parecendo o Bozo Sarará. Exato. Tanto que no anime, o Tracy, ele aparecia com câmera. É. Mas tirando foto. Eu não lembro. Eu não lembro. Do desenho. Eu gostei até o Jotô, parei de gostar, voltei a gostar atualmente. Eu gostei até antes da liga da primeira fase do anime. É, verdade. Que colocaram um rival pro Ash a mais ali depois, né? Ficou mas meio... eles sempre colocam no filme. Ah, no anime. Mas era um cara muito avulso. É, enquanto tava o Gary, pô, legal. O Gary era um personagem que tinha uma personalidade bacana, sabe? Que era batia de frente realmente com o Ash. Depois veio esse outro, eu não lembro o nome dele. Era um que tinha um Pikachu também? Era. Eu lembro dele. Só que ele era... Richie? Acho que era Richie. Ele era um personagem assim, era o Ash com outro visual. Era um personagem bonzinho, sabe, chatinho. É, então, só que é assim, uma coisa que o anime foge do jogo é porque tudo, é assim... praticamente. Não é, mas é porque assim, na verdade, eles buscam colocar o Ash como ele sendo um mestre Pokémon em construção. Sim. Porque ele, se você pegar a história... Eternamente, né? Eternamente, mas ao mesmo tempo não. Porque, por exemplo, o Ash, se você pega assim e segue o anime, ou ele melhorou pra caramba o estilo de batalha dele. Ah, mas ele pega um Pokémon agora, quando ele fica foda, ele solta pra pegar outro merda depois. Sim, e acontece também que, tipo... Mas isso daí é uma coisa dele. Sei lá, passa 300 episódios de uma temporada do Pokémon, da Índigo, por exemplo. E esses 300 episódios, a gente não pode jogar como 300 dias, porque a gente não vê ele envelhecendo. Na verdade, é a série, você não pode considerar como dia nenhum. Exatamente. Ele não envelhece até hoje. Então, assim... Não, ele envelheceu nessa última geração. Ele... Está em coma. Não, ele fizeram ele um pouquinho mais velho. Então, assim, ele... Ah, mas não de idade, de aparência, sim. É, ela não fala a idade, né? Fala 10 anos. No XY, não falou, não. Não, mas no 11. No começo da temporada, 10. Ah, mesmo assim, cara, se for levar todo esse tempo que existe Pokémon Ash, já ia estar com mais de 30 anos hoje. Não, concordo. Por isso tem um projeto legal saindo aí, né? Qual? Ash vs. Red. Ah, mas é de um site, né? É, mas é bacana a ideia, eu né? Eu gostei, eu fiquei curioso pra ler o livro. Eu peguei porque um trecho lá. Porque são eles mais velhos num mundo pós-apocalíptico do Pokémon e vai ter a batalha Ash vs. Red. E eu acho que é isso que eu mais gostei, assim, que eu perdi o gosto pelo desenho também. Que no... A primeira vez que eu joguei Pokémon Gold, quando você termina o jogo e enfrenta todos os ginásios de Kanto e termina de novo, você tem acesso ao Monte Silver. E você enfrenta o Red lá em cima. Sim. E você... E ele é um personagem muito mais maduro do que ele era no... Que deveria ser no Pokémon Red. Sim. E, porra, você vê um cara daquele lá com os Pokémon fudidos daqueles enfrentando você e vai assistir o desenho e acha aquele bosta que tá soltando um Butterfree. É, de fato. E não pegando um Butterfree Shine, por não exemplo. Não pegando porra nenhuma, na verdade. Mas é porque o objetivo dele não é ser... Ele quer ser um mestre Pokémon, quer vencer a Liga. Que não conseguiu até hoje. Então, exato. Teoricamente, pelo não, que estão falando, talvez nessa geração ele vença. É que tá, ele enfrentou todos os líderes de ginásio da primeira geração, encontrou ocasionalmente, né, todos os líderes e enfrentou todos, mas ele nunca... Ele foi pra Liga e perdeu pro bosta. Pro rivalzinho. Mas se você parar pra pensar, todos os rivais que chegaram na Liga venceram. Então eles são mais fodas que os... Que os... O Ash? Não, eles são mais fodas que os... que os líderes de ginásio, porque todos venceram. Pra você entrar na Liga, você tem que ter vencido. Sim, mas... É que tá. Teoricamente, fizeram... quem são o bosta são os líderes. Ah, não, mas é que tá. No desenho, fizeram a Liga sendo uma parada, tipo, de competidor enfrentando competidor e não competidor enfrentando líder. Yeah. Então, mas é que na verdade é assim. Esse competidor, depois que termina, que termina o torneio ali, ele enfrenta o campeão. Sim, mas não é a liga propriamente dita, né? É igual do coisa não. No Gold Silver, o seu rival não ganhou a liga. Você enfrenta um Lance no final. Sim, mas é o único que ganha a liga é o Gary. Verdade. É mesmo. É só verdade. O Gary que vence. O resto, dali pra frente, é tudo... Aliás, falamos... O único que morre de pau dura, né? Falamos aí de gerações e tudo mais. PT, você tem os três primários de cada geração pra gente? Olha, eu não peguei, eu lembro de cabeça, acho. Então vamos lá. Primeira geração. Bulbasauro, Charmander, Squirtle. Segunda geração. Chikorita, Cyndaquil e Totodile. Terceira geração. Treco, Torchic. Treco é um nome engraçado, vai pra você. É, então. Na verdade, Treco, é Treco. Torchic e fugiu o nome. Mudkip. Eu tava lembrando do Mudkip, Machamp. Verdade. Da quarta geração, Chimchar, Piplup e Turtwig. Nossa, Piplup é um Pokémon chato, né? Ah, não, eu acho ele lindo. Nossa, a evolução dele é muito foda. Ah, sim, Empoleon. Mas ele como... Empoleon é um dos mais fodidos daquela geração. Ele como primário aí é foda. Apesar que o Froakie também não é tão legal, mas prossiga. Vamos lá, quinta geração. É Tepig, Sneave e Oshawott. Olha, eu pulei a terceira Oshawott e a quarta. Oshawott é um bosta. Ah, esse não, ele sim é meio merda. Bom, mas no desenho fizeram ele ser meio tosquinho. O Tepig eu é bom. Eu gosto do nome dele em japonês, é Midiumaru. Eu só conheço pelo card game, eu não conheço por... O Tepig é bom. Eu não, eu já não gosto. O Tepig ele é bom inicial, o finalzão dele tem um embora. Eu não gosto. E aí? E a sexta geração? Froakie. Fennekin e o... Chespin. Só que em XY ou sexta geração temos dois pokémons primários. Mas se for pensar assim, esqueceu de um pokémon lá na primeira geração. Sim, que é o Pikachu. Pikachu. Aí é que tá. Você, como mestre pokémon, o primeiro pokémon que você teoricamente deveria receber pra começar a sua jornada é do doutor da região. Você recebe o seu primário no XY do... É do assistente. Então, você recebe do Tierno e depois você vai receber do professor. Não, mas o Tierno, você recebe... Ele chega com os pokémons mandados pelo professor. Então, mas quando você encontra o professor, ele fala, eu acho que eu devo te dar o seu pokémon inicial, né? Não, ele fala que ele deve te dar um outro pokémon inicial. Outro. Porque se você for pensar dessa que forma... Ele dá o... Depois ele dá o da primeira geração. Então, eu estou certo, já que estamos falando de pokémons iniciais. Então, você já pode voltar lá pra geração Gold Silver, porque você já pode pegar os iniciais da geração anterior no Gold Silver. Você pode pegar no Ruby Safira. Sim. Das gerações anteriores também. Mas eu digo pô, inicial que você Gold pega. Dava pra pegar? Dava, você completa a National Region Dex e você pode pegar um deles. Mas eu no digo Heart inicial Gold, que você pega não, logo Gold no começo Silver. Do jogo. E o Charmander, Squirtle e Bulbasaur, você, teoricamente, você pega no começo do jogo XY também. Então. Não tem que fechar o jogo pra conseguir. Não, mas então iniciais eles não deixam são de ser... os iniciais, né? Você é o primeiro que é o você primeiro. Pega. Você não tem nenhum, okay, depois você tem um. Não deixa de ser. Deixa porque você já andou. Pra você chegar no professor lá em XY, até chegar nele, você já pegou uns 3, 4 Pokémon. Ah, mas você só enfrentou um estágio até então. Não é. Já não é mais inicial. Ah, mas então, não é longe. Então você tem Rattata como tanto inicial, você tem Pidgey. Tanto que você pega no nível 10, não é grande coisa, se for ver. Mas ok. E tem a sétima geração. Que é o que vai sair agora. Sétima geração que tem, não tem ainda, né? Não, mas você já tem o nome dos iniciais, viu? A imagem deles, né? É verdade. Quais são? Rowlet, que é a corujinha. A minha escolha é ela. Eu já escolhi ela. Tá, eu gostei daquele gatinho do inferno. O item. Isso. E o Popplio, que foi abandonado por todos. Eu achei ele bonitinho. Eu escolheria ele. Eu achei meio bosta. Eu achei meio bosta. Na verdade, ele parece uma bosta azul. Ele me lembra o Oswalt. Oshawott. Isso, Oshawott. É porque eles são, tipo, mamíferos aquáticos. Sim, né? São mamíferos. Mas eu achei meio bosta. Não sei. É porque o pessoal, às vezes, não gosta muito de mamíferos, às vezes. De mamíferos. Mamíferos. Eu gosto de mamíferos. Eu gosto. O Rowley, por exemplo. Sim, mas, tipo, ele é porque ele é Pokémon de fogo, né? O pessoal não gosta muito de água. Não, o Squirtle é do caralho. O Squirtle é da hora. Você pensa nem tanto. Ah, mas assim. Pokémon de água, então tá. O Gyarados é uma bosta mesmo, né? O Gyarados eu não gosto ainda. Não, mas se a gente for falar. Ele é um Pokémon de... que tem, tipo, o atributo de físico alto e tem muito golpe de estilo especial. Gente, calma, gente. Não vamos aprofundar tanto que. Você viu óbvio muitos também, ouvintes. Eu vi. Que muitos ouvintes não vão entender o que a gente tá falando. O que eu tô falando, por exemplo, o Squirtle é um Pokémon extremamente carismático. Não, ele é. É nesse sentido. Não que ele seja foda. Não, ele é foda. Mas eu tô brincando. É que eu só fui bater contra o carisma. Aliás, eu acho. Por isso que eu falo mais da primeira geração, porque eu achava os pokémons da primeira geração mais carismáticos do que das atuais. E se você pensar, eles eram mais simples. Sim. Em design. É bem mais fácil você lembrar deles do que das atuais. Sim. Porque hoje em dia parece, sei lá, Carnaval em Olinda. Bem por aí. Ah, nem tanto. Você pegar, acho que o Pokémon, por exemplo, da quinta geração, sei lá, o Mintino, ele é branco. Tem nada de... Tem um que é um que parece um pedaço de bosta também, né? Quem? Não é, é um saco de lixo. Ah, o Garbodor. E o Groobish. É esse aí mesmo. Mas é meio bosta. Eu acho ele legal. Ah, o visual dele é meio... A carta dele é uma bosta também. Ah, mas ele no jogo, ele é tenso. Mas é verdade, estamos falando de jogos Pokémon. Falta o card game. Porque a gente... É, exato. Card game. Vamos colocar o Swede na conversa. Claro que teria muito mais pra falar. Não. Claro que teria muito mais pra falar sobre os jogos, mas tem muita coisa pra falar sobre Pokémon em si. Então, vamos para o card game. É bullying com a minha pessoa. Ah, não. Vamos só fazer uma observação. Que eu sou o único na mesa que não joga. Só fazer uma observação. Ah, mas você conhece. Ah, mas pô, você jogou. Você Red, jogou, você Blue, pegou o DS. Isso aí você jogou, pô. DS dele jogou? É, caralho. Não, o nome do TCG. Você tava jogando seu sobrinho? Então, mas por que enquanto tava falando do jogo do videogame você não falou nada? Eu joguei só Red. Não, você jogou, você não pegou. Você pegou o Black meu, caralho. Mas não joguei. Não foi por falta de oportunidade. Mas enfim, só fazer uma observação que a gente falou um pouco do desenho e falou dos jogos. Acho que é uma observação meio que todo mundo já sabe, pelo menos aqui da mesa já sabemos, que o Pokémon mais popular no Japão não é mais Pikachu. É o Froakie. É o Greninja. É o Greninja. Isso também, né? Eu acho meio estranho, assim, porque eu não acompanho o desenho, não sei, e com certeza o desenho é mais popular do que qualquer outra coisa lá. Sim. Ele tem alguma importância grande no desenho? No desenho? Atual, ele tá na série atual, as características do Ash, né? Ele não tá, só ele isso, tá sofrendo uma espécie de mega evolução, entre aspas. Ele tá fundindo, ele tá sincronizando com o Ash, ele ganha características do Ash. O que... E ele fica muito forte. O que rola um boato que pode ser o que vai acontecer um no tipo jogo de evolução nova. Ele pegar a característica dos personagens. Por isso que eu acredito, isso que a gente tá falando é só suposição, que talvez a caracterização do seu personagem na próxima geração seja bem mais importante. Num grau meio The Sims, talvez, de mudança do personagem. Pro Pokémon criar essas características também. Talvez. Porque não teria porquê, sabe? Seria muito igual. Isso é uma hipótese. Tem várias especulações na internet sobre isso. Porque nos títulos em japonês, aí no caso fala assim, até do logo mesmo. Você pega o logo dos jogos em japonês, ele sempre tem um símbolo que é representante da geração. Tem. Então, por exemplo, na da XY, ele aparecia lá escrito no... Acho que onde estaria escrito Pokémon, tava o símbolo da Mega Evolução, que é aquele DNA estranho. E nesse agora da sétima geração tem um cristal. Eu lembro que no Gold Silver japonês ele tinha os símbolos das novos elementos que foram criados, que era o Dark e o Steel. Você podia encontrar no logo. Sim, mas o curioso é que o Pikachu não tá nem na lista dos 10 mais. Charizard continua. E outra coisa, Charizard também não está. Não. Charizard também não está. Caramba. Então, quem tá? Passe para nós essa maravilha. Não, eu não tô com a lista aqui. Eu tô lembrando lembrando de cabeça. Aí, mas porra. É mais da dessa nova geração. Perdeu a graça, então. Talvez porque o público tá reciclando o público, sabe? Tipo, a nova geração de consumidores também... Estão pegando só os pokémons mais novos, estão pegando, né? Mais os pokémons atuais. Faz sentido. Existe essa possibilidade. Mas é bom não ter mais o Pikachu como favorito. Ele é símbolo. Porque o Pikachu, ele acaba se tornando overpower ali, né? Eu já achei meio bosta terem dublado ele na nova geração. Devia ter deixado o barulho. Ou dublar todos ou não dublar nenhum, né? Na verdade, eu já acho meio bosta desde o começo do desenho o Pokémon falar o próprio nome. Eu acho que dá mais aí a questão do animal, né? Da ideia deles serem animais e não, tipo, pra não ser... Digimon. Mas por exemplo, faz um barulho. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu achei meio estranho. Porque o Ponyta não fala Ponyta e faz barulho de cavalo. Pois é. Não, então, alguns, mas é que alguns... não cabem, né? Alguns não cabem, mas tem só a maioria fala. Ou fala parte do nome. No Generations não fala, né? Por exemplo... E a Ponyta, ela responde também o grunhido de cavalo dela. Não aparece os Pokémon fazendo barulho. Não, Ponyta não... Nada, é só relincha mesmo. É relincha. Voltorb não teria por que falar o nome. Se só emitir o som de estática. Não, mas ele fala. O Voltorb fala. Só que ele fala Voltorb. Ele faz Voltorb. Uma coisa meio estática, meio robô. Seria melhor o barulho da estática, sabe? Eu não, eu prefiro ele falando Voltorb. Não, eu prefiro que nenhum deles fale. Que eu não vejo minhas cachorras em casa falando cachorro. Então, mas é porque, tipo, na verdade, é que você tá tendo o raciocínio de que você pegou uma palavra humana e ele fala a palavra humana. Na verdade, o nome dos Pokémons são tirados do que eles falam dele. Então, eu chamar minhas cachorras de Alf. É. Na verdade, em inglês seria Uf. Porra! Então, quer dizer que você... Eu vou arranjar um cachorro e chamar ele de Alf. Mas, tipo, a L, sabe? Alf. E a gente faz isso. Quer um animal que a gente fez isso? Bem te vi. Então, quer dizer que se você... Arara. Pegar um papagaio e chamar ele... ensinar ele a falar papagaio, vai ser o mais próximo que você vai ter de ter um Pokémon. Não, o mais próximo de Pokémon é o Bem te vi. É. Bem te vi, eu escolho você. Curiosidade aí, antes da gente partir pro card game, já que a gente tá falando da nova parte mais anatômica dos pokémons aí, é que eles comem pokémons. É, isso foi nas primeiras gerações, né? Como Magikarp. Ah, mas eu não esqueço. Não, no jogo, se você pega a descrição, tem alguns que falam lá que sim, come. Sim, então. Na verdade, a descrição de pokémon no jogo é a coisa mais tenebrosa do mundo, porque você descobre que eles eram usados como máquina de matar em guerra. Sim. Você descobre que alguns deles são comestíveis. Sim, você... Outros que são responsáveis por morte de crianças. Exato, rápido de crianças. Sim. Qual que era o Drowsy lá? O Drowsy, é esse mesmo. E isso ele come não é sonhos das crianças. Isso não é interpretação errada. Ele fala que tem Pokémon que é reencarnação de almas mortas. Sim, tem Pokémon que usa o crânio da mãe de capacete. Bonnie. Tem Pokémon que sequestra a alma das pessoas. Exato. Pra se alimentar. Era o Kadabra, que era um menino que tinha tinha poderes psíquicos, acordou com um... Não, eu acho que não. No Pokémon desenho tem alguma coisa assim. É. Tô lembrando de alguma coisa assim. Nossa, eu não lembro. Não, eu lembro da descrição do jogo que era assim. Não, eu não lembro de ser isso, não. É que ele era um menino que tinha poderes psíquicos, um dia ele acordou... Ah, o primeiro cabra. Como... O Kadabra, verdade. Acordou como... Primeiro cabra, ó, primeiro Satanás cabra, vai aparecer. Tá certo. É igual o moleque Kengaskhan da primeira temporada. Nossa, mano. Mas é verdade, o primeiro Kadabra, ele veio não assim. Lembra. Era um moleque a que primeira teve temporada mutação. Eu lembro muito pouco, porque eu era estudava um moleque... eu não conseguia assistir. Era um moleque na zona do safari. Ah, eu não assisti. Que andava dentro da bolsa do Kengaskhan. Mas esse episódio foi banido. Por quê? Porque o dono da zona de safari aponta uma arma pra eles. É verdade, é verdade. Mas eu lembro desse episódio ter passado na TV. Eu acho também que não passou, disso. Porque não, na época passou, que passou. Na Eliana. Na época que passou no Brasil, não passou nenhum episódio proibido. Porque já tinha sido proibido. Eu lembro só se muito passou disso. Depois, ou talvez na época do Cartoon Network. É, eu já não. Quando passou na Eliana, já não passava. Miau com bigodinho de Reaper? Não, não sei. Tem um episódio do Miau com isso? Eu lembro disso. Mas já a gente chega nos episódios censurados. Ok, Pokémon Card Game. Adoro. É bacana. Aliás, como todo card game... Cê... É uma máquina de chupar dinheiro. Eu tava conversando com o Pedro outro dia. Tipo assim, eu tenho um PS Vita parado, que eu não tenho dinheiro pra comprar cartão de memória pra ele, nem jogo. Por quê? Porque ou eu compro card game, ou eu compro equipamento locomotiva, ou eu compro... E acaba que a gente tá jogando card game pra cacete ultimamente. Board game e tudo mais. E aí, porra, fudeu. Então, assim, já é um conselho pra você que quer começar a jogar card game. Vai com dinheiro. Vai no nível light ou vai seja no... milionário. Vai com dinheiro. Seja milionário. Seja milionário. Porque tem um rapaz aqui em Araraquara que a gente escutou a conversa dele. Ele pagou 200 pau em cada uma. Cada de duas cartas de Jolteon que ele comprou. 400, e ele falou, não, eu paguei barato ainda. Ele gastou quase 500 conto em duas Jolteon cartas. Jolteon que é esse, cara? Era um Jolteon full art. É, tudo bem que ele joga campeonato nacional e tal, mas mesmo assim, né? Mas vamos lá, Pokémon Card Game. O Pokémon Card Game, o que eu acho legal dele é que ele fugiu muito da ideia de que muitos card games têm hoje em dia, que é seguir o padrão Magic. Sim. Eu acho que ele foi um dos primeiros que fugiu, né? Porque é assim, pelo menos que eu conheci. Eu conheci Magic e depois eu conheci Pokémon. Uhum, sim. E saiu logo depois do Pokémon, saiu uns 2 anos depois, saiu o Pokémon TCG, inclusive no videogame. Mas ó, vamos lá. Pokémon, o card game foi, no Brasil foi lançado em 97 e começou, eu lembro até hoje, primeiro tinha aquela caixa azul, que era o deck básico, uma caixa azul com o símbolo do card game na época, que era uma Pokébola esquisita. Depois lançaram os dos líderes dos ginásios ali. As coleções, você tá falando? É, não, os decks. E depois veio da Equipe Rocket. Mas, na verdade, esse da Equipe Rocket já foi uma coleção totalmente diferente, porque ele vendia a caixa de booster também. Eu acho da que foi Rocket. Uma segunda geração aí de card game. Mas começou com, tipo, todos teremos cartas iguais, sabe? Posteriormente, começou a putaria. Na verdade, a putaria é um pouco mais recente, porque naquela época era bem espaçado o lançamento. Sim, mas... Aqui no Brasil. É. Não, mesmo lá fora, que essa da Equipe Rocket, que foi a segunda coleção mesmo, demorou um bom tempo depois que lançou a primeira. Acho, ela saiu logo depois da segunda, acho que junto com as cartas da Gold Silver, se eu não tô enganado. Ou um pouco antes. Não foi tão assim, não. E no Brasil chegou pela Wizard. Não, chegou pela Devir. Era fabricado pela Wizards of the Coast, sim, que faz a mesma do Magic. Do Magic, sim. Tanto que a qualidade das cartas das primeiras gerações era muito superiores do que é hoje. Ah, mas depende. Elas eram mais grossas, só que... A arte não era. É. Mas a arte do Magic também evoluiu pra caramba até hoje. Mas a nova coleção do Pokémon, que é o Pokémon, acho que é o Origins, né? Não, tem um pra cima já, acho. Mas o Pokémon Origins traz as estampas das primeiras edições. É Generation? Generation, isso. Traz as estampas das primeiras edições. Isso é legal pra caramba. E são mais focados nos Pokémons originais. Isso eu achei muito legal. Mas aí, PT, qual é do card game? Você simula um pouco o jogo, no sentido assim, você tem um Pokémon ativo e que você batalha contra outro Pokémon. Só que como você pode ter muitos Pokémons no banco, assim, você pode ter no máximo 6 em campo, mas você pode ter na sua mão um monte mais. O seu objetivo é pegar os 6 prêmios que você deixa em campo quando você derrota um Pokémon, ou derrotar todos os Pokémons do oponente até acabar. É, isso simula bastante o jogo, que é uma batalha de 6-6. Matou 6 Pokémons, acabou. Sim, e isso eu acredito que é a principal diferença entre Pokémon e Magic, né? É, porque Magic você tem que tirar Magic a vida você do... tem 20 pontos de vida e Pokémon você tem 6 Pokémons. É. Só que eu não sei o que acaba sendo mais difícil nesse caso, né? Eu acho que é o do Pokémon por causa da questão de energia. Sim. Porque no Magic você conjura suas magias e chama todos os seus monstros usando as mesmas... através de manas compartilhadas turtos, com todos. No Pokémon você tem que atrelar cartas de energia pra cada um dos Pokémons pra eles poderem atacar. É, porque o conceito da energia de cada um é diferente, né? A mana é do mago que tá invocando os monstros. Energia do Pokémon, aquela energia que você coloca na carta é a energia do Pokémon. E o legal é que eles trouxeram pro card game aquela parada do Pokémon ter as suas fraquezas também, as suas vantagens desvantagens. Só não tem todas, algumas, né? Habilidades especiais que não contam como ataque. Isso é bem massa. Fizeram coisas extras no card game que não tem. Por exemplo, os Pokémons Turbo que tem nessas últimas, né? Sim, Pokémon Turbo. Ah, mas o Pokémon Turbo ele acaba atrelando uma habilidade a mais só. E aumentando um pouco o HP, mas fora não, isso... Um pouco? Ah, não, não é muito, muito, não. Mas aí, PT, eu sei que você joga, você gosta de jogar, você deu uma freada, né, nas compras, bem épica, porque né? Da última vez eu gastei R$400 num deck. Caraca. Mas fala aí um pouquinho sobre o seu deck. Olha, o meu deck foi montado... Filha da puta. Ele foi montado. Cresce na vida. Ele foi montado pelo o Júlio da Masmorra. Aí eu comprei dele. Assim, ele não vale mais pra campeonato, porque os campeonatos atuais ele só serve cartas mais recentes. Sim. Mas o deck, em questão de força, ele é fortinho. Porque ele previne ataque de EX. Se for campeonato expandido, sim, ainda vale. É. Mas se for campeonato, por exemplo, nacional, já não conta. Só que você tem umas cartinhas lazarentas lá. É um deck focado em Cobalion, certo? Cobalion EX. Cobalion e Clean Clan. Sim, Pedro, seu deck. Oi. Eu, o único deck que eu tenho que presta um pouco é um deck de água que também já caiu, que é baseado em Keldel. E eu fiz a cagada de dar os Keldel pra ele. Se não, fudeu. Eu tenho os principais do meu deck são o Keldel e o Seismitoad EX. Sim. Que serve pra tirar um pouquinho de energia do inimigo. E eu gastei uma graninha também pra montar um de Greninja. Que é, né, extremamente apelativo também, né? Ficou legal. Convenhamos que baixou o Frogadier ali. Aí já era. O nosso Frogadier, ele dá um... Coloca quantos? Mais três Frogadier. Você pode puxar, né? Mais três Frogadier direto pro banco. Sem precisar evoluir o Folk. É. Isso é muito tenso. É verdade. É importante falar que, tipo, cada jogada sua é um turno. E cada turno você pode evoluir um Pokémon. Que você não colocou. Que você colocou no turno anterior. Exato. É, uma coisa que diferencia do jogo é... No jogo, se você tem um Pokémon evoluído, você entra com o Pokémon evoluído. Sim. No card game, você tem que obrigatoriamente começar o jogo com um Pokémon básico. A não ser que seja X. A não ser que seja X, que também é considerado um Pokémon básico. E colocar as evoluções a cada turno. Por exemplo, você tem um Charizard, você vai precisar do Charmander e do Charmeleon pra colocar. Sim. Eu jogo com o deck emprestado deles. Mas junto disso, tem as cartas de apoio, né? Que são os treinadores. Ah, compre tantas cartas. Ah, sei lá, rasga a carta do treinador de suporte, tem os de item, as cartas estádio e as de energia, né? Pra te favorecer ou pra prejudicar o oponente, que é te favorecer também. Né? Mas o card game, acho que no Brasil... Aqui no Brasil a cultura de card game não é tão forte quanto lá fora, mas vem se popularizando. E eu acredito que o que ajuda a popularizar é o fato de quando você vai no cinema assistir um filme do Pokémon, você ganha o card. Quando você vai no McDonald's, você ganha o card. Eu tenho até hoje as cartas dos Zapdos do filme do Pokémon 2000. Então. Eu tenho o do Meow do Pokémon The First Movie. Eu ganhei uma do Meow, só que essa daí eu perdi. Na verdade, eu perderam pra mim, né? Meu irmão perdeu. A do Meow que vinha no Pokémon TCG. Aí sim. Ih, verdade. Falando de card game, nós tivemos aí no... Foi no Color. Hã? O quê? Game Boy Color. Foi. É que saiu o Pokémon TCG. O Pokémon TCG. É, na verdade, o Game Boy é antigo, né? É, exclusivo do Color. Ele é exclusivo do Color. Ele é do Color. Não. Ele é, porque ele mudava de cor a cada lugar que você entrava. Não, ele era totalmente colorido. Não, totalmente não. Era assim. Era assim. Eu acho que dava pra jogar ele no Game Boy antigo. Eu vou testar, porque eu tenho um antigo e o TCG. Dá uma conferida aí. Mas, enfim, o Pokémon TCG Game Boy, mesma proposta, mesmo estilo de jogo, só que você não precisava ter mais gente pra jogar com você, né? Essa era a vantagem. Não precisava gastar pra caralho também. Ó, ele coloca aqui Pokémon Trading Card Game GB. GB? GB. Caralho. Porque eu lembro que eu não tinha o Color, eu jogava ele no Game Boy normal. Na caixa? É estranho, porque na caixa ele vinha Game Boy Color. Mas ele não era... É quando era exclusivo do Game Boy Color, eu colocava não, exclusivo não para era. Game Boy Color. Exclusivo não era, mas ele saiu pro Color. É, assim, ele saiu porque ele tinha... Ficava mais bonitinho no Color. É, é o que eu falei, cada tela é uma cor. É, mas só por causa disso, mas ele não... É que assim, eu entendi que você falava que saiu pro Color sendo exclusivo pra ele, porque não, tinha não. Jogo que era exclusivo do Color. Sim. Por exemplo, The Legend of Zelda, Oracle of Ages e Oracle of Seasons era exclusivo do Pokémon, do Game Boy Color. Sim. Você não tinha e como Link's jogar no Awakening antigo. Também. Não, mas o Link's Awakening ele era pro Game Boy. Era DX. Não, mas ele era pro Game Boy. Eu sei. No Color, se você colocasse, você tinha algumas funções a mais. Link's Awakening DX, era pro Color. Então, mas também. Não, mas ele podia jogar no branco e preto, se não tô enganado. Bom, do Game Boy acabava sendo basicamente a mesma coisa, né? Só que você tinha, dentro do jogo, você não gastava dinheiro de verdade, mas você ia ganhando dinheiro, se eu não me engano, nas partidas. Não, você tinha que vencer. Mas conforme você ia vencendo, você ia ganhando... Boosters, ia ganhando cartas e ia incrementando o seu deck. Pena que na época eu não sabia jogar muito bem. Eu tinha mais por... Você ganhava, você vencia a batalha, você tinha o direito de escolher entre três boosters no carinha. Sim, verdade, verdade. Era o carinha que te dava o booster. É verdade. Tanto que você tinha os carinhas certos pra conseguir certas cartas. Sim. Quando você vencia o ginásio, você ganhava os decks, não era? Não, você precisava... Eu não lembro como ganhava o deck. Ganhar o deck. Eu não lembro o que que era. seguindo daí, aliás, seguindo daí não, bem antes, mangá. No mangá a gente via como que os líderes de ginásio do anime eram meio bostas, né? É, porque eles eram muito mais cruéis, eu exato. Achava. Fora que a Missy tinha um garados foda. Verdade. Sabe? É. Mas depende do mangá. Depende do mangá. Tiveram dois sim, mangás. Mas entra uma curiosidade aí, que o Ash começava o mangá com o Clefairy. Não. Não? Esse é um dos mangás, na verdade. Eu acho que eu não li, então. Um dos mangás que foi veiculado aqui no Brasil na época, ele começava com o Pikachu, que ele achava na parede de casa. O outro... Verdade, tinha esse mangá, cara. Sim, que ele tinha bastante fanservice com os peitos da Misty e tudo mais. Verdade, sim. É. No outro, que segue exatamente a história do jogo, ele começava, se não me engano, com o Bulbasauro. Não. Bulbasauro ou Charmander? Teve um mangá que ele começava com o Clefairy. Não, eu não lembro dele começar com o Clefairy. Eu lembro que eu acho que ele começava com o Charmander. Bom, enfim, ouvintes, se vocês souberem de alguma coisa, por favor, nos informem. Mas o mangá do Pokémon acabou não popularizando tanto, a não ser esse novo. Aí que tá. O Black White. Esse do Black White é uma sequência de mangás que vem desde o Red e Blue. Sim. Red e Green, na verdade. Eles lançaram pra todas as gerações de jogos, eles lançaram um mangá, é. Só não veio pra cá. No Japão fez um sucesso gigantesco. Eles lançam que Pokémon era mais o desenho mesmo, né? Isso é... Mas lá lança o mangá. A história do mangá do Red e Blue, que eu li, era legal pra caramba. Sim, sim. Aí eu cheguei a ler a do Gold e Silver, que era a continuação, que aí o carinha do Gold, ele vai procurar o Red. É, isso aí eu lembro, eu li também. E teve do Yellow também, que criaram um personagem a mais, que era uma menininha com um chapéu grandão. Ah, mas foram poucos números, não foi? Sim, mas foi só um personagem a mais que colocaram pra bater com o jogo. Certo. Mas atualmente o mangá é o Black White. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Lá no Japão, se não me engano, já tá no XY. Aliás, tá saindo ainda aqui no Brasil, né, o Black White. Porque eu nem sabia que lançava um mangá aqui no Brasil. Sim. Eu já li o Black White faz um tempo. Então. Qual que é o mangá que eles têm os cristalzinhos que eles se fundem? É um spin-off dos mangás, né? Que tem a... Qual que é o nome? Burst Evolution. Não lembro. Faz muito tempo que eu li. Eu sei que foi no mangá que começou a história que o dito é... São experiências que não deram certo do Mewtwo. Isso aí vem desde o jogo, na verdade. Vem desde o jogo? Se você pegar em Cinnabar Island, no laboratório destruído, tem vários jornais falando sobre as experiências que fizeram. E... Na Sylph, o prédio da Sylph? Não, na verdade, é lá em Cinnabar Island e você fica sabendo só que tem os vestígios desses experimentos e no lugar que supostamente teve os experimentos, você captura bastante dito. Ah, certo. Então você meio que atrela uma coisa na outra e chega nesse resultado. É que ele muda de forma. Ah, não, aquela coisa dos você clones. Encontra o dito também, que é naquela onde você captura o Mewtwo. É onde você captura o Mewtwo, tem dito pra caramba. Uhum. Tem dito. É, eu ia fazer a piadinha. Tem um site aqui que ele tem a história dos lendários. Calma aí, porque você tá falando dos lendários e já entrando numa área que o Eric e o Sved vão ter o que falar. Ah, até que enfim. São os filmes, que todo filme focou em algum lendário. Não sei se um ou dois. Pokémon, atualmente, tem 19 filmes. Não vi metade. 19. Eu vi o primeiro e o segundo só. Eu acho que eu vi uns 8 aí, não sei. Bom, no primeiro filme... Fala aí, Sved. Vira-pedra. Vamos falar. Vira-pedra. Vamos falar bem por cima, porque tem 19. Não, sim, mas o que mais ficou marcado foi o primeiro. Não, com certeza, com certeza. O segundo também teve uma boa repercussão, assim, de espera depois do primeiro também. É que o primeiro eu acho que deu um boom maior por causa do Mewtwo. Do Mewtwo. Também porque era um filme de Pokémon, né? Sim. E, aliás, o primeiro filme de Pokémon. Porque era o primeiro filme do Pokémon, porque tinha os curtas do Pikachu antes, acho que era Pikachu Adventures, alguma coisa assim. E porque você ganhava cartinha no cinema. E porque você ganhava carta. Também. Você tinha a carta do Meow, que o Pedro falou. Lapras. Mewtwo, Mew, qual mais? Pikachu. E Pikachu, se eu não me engano. Não, mas pelo que eu lembro, no primeiro filme só davam do Mew, do Meow e do Pikachu. Eu acho que não tinha. Não, tinha Mew e tinha o Lapras. Eu lembro disso. Eu peguei todos. Não, verdade. Tinha mesmo. Tinha do Pikachu. Desculpa. Tá vendo? Ele é dia aí dele aí no banheiro. Primeiro filme nós vemos aí o senhor Mewtwo sendo criado e tendo uma revolta existencial porque ele é uma cópia. Será que ele era um adolescente? Não, o mais interessante é que o Mewtwo já nasce com a voz do Guilherme Briggs. Já nasce com a voz legal, do Guilherme Briggs. Né, cara? Já nasce com uma voz foda. E o Mewtwo é um assassino. Ele é? Claro que que é, igual a gente comentou, tem Pokémon que é usado pra, como máquina sim, de guerra. Sim, mas foi a primeira vez no desenho que foi colocado algo mais nesse teor, né? Porque... O quê? Você tá lembrando dos Pokémons dito. Fantasmas? E tem os Pokémons Fantasmas. É implícito. Nunca falou que matou alguém no desenho. No desenho tem um Pokémon que é alma de seres humanos com máscara. Do que você tá falando? Até o momento do lançamento do primeiro filme, tinha isso? Não, só tinha o Gengar, né? Que é, só tinha três. É, que não tinha muita coisa assim, só que não tinha nada disso. É, tinha o Comedor de Sonhos lá. Que não tinha nada disso. Tá, tudo bem. O que é? Caralho, velho, tá foda. Não, é que a gente tá falando que o Pokémon do primeiro filme do Mewtwo foi o primeiro que deixa meio implícito que um Pokémon mata humanos, no caso. Porque a gente vê o Giovanni, não sei como vocês chamam, fugindo do helicóptero, e os outros cientistas que ficaram na ilha. Explodem. Foram todos explodidos pelo Mewtwo. Aí é pau no cu do cientista, e rapaz. A gente não teve algo forte assim em nada no Pokémon até então, no desenho. É, porque depois ele... É, verdade. No desenho nunca teve nada forte, né? No jogo tinha até. E aí, quanto à crise existencial do adolescente... Do Mewtwo, que sai explodindo tudo, porque ele é uma cópia, ele decide fazer cópias mais poderosas das últimas evoluções dos Pokémons, e acaba que o não Ash... Não é das últimas, ele faz dos Pokémons mais fortes. É, dos Pokémons mais fortes. Tanto que ele faz o Pikachu também. É que ele reúne os treinadores pra um suposto... Ele manda cartas. Na verdade, ele manda quase como R2-D2, com hologramas da enfermeira Joy disfarçada, falando e que entrega um Dragonite. Que eles estão sendo... É verdade, Dragonite. Cara, a primeira cena do filme que eu lembro que eu fiquei assim, extasiado. O Dragonite voando no campo. É, só que ele, antes dele chegar, ele no Ash tá usando o Bulbasauro solta o Solar Beam. Sim, verdade. Com a musiquinha tocando. Musiquinha que na época foi cantada por quem? Sei lá, eu. Mano Júnior, solta o som. Ficou famosinho uma só por causa disso. Sobre esse Dragonite. Na descrição dele, tá, do jogo, fala que ele consegue dar a volta ao mundo em 6 horas. A Jessie consegue parar ele com uma frigideira nessa cena. E uma coisa, verdade. Curiosidade desse filme, foi a primeira vez que foi revelado dois Pokémons da série Gold Silver. Na verdade, no primeiro episódio da série ele também foi. Fan, verdade. O Don Fan e tem o Snubbull. O Snubbull é no Pikachu. Mas é no filme. É que é no, naquele curta, né? Na verdade, no o primeiro Mario, episódio... O Ledba e a Blossom, se eu não me engano. Não, isso é do segundo. É verdade. Na verdade, no primeiro episódio da série já aparece o Ho-Oh, né? É. Mas eu acho que eles criaram ele no Gold Silver exatamente pra, porra... É, reza uma lenda... Botaram na série um bicho errado, vamos ter que criar agora. Não, na verdade, reza uma lenda que eles já tinham criado mais Pokémons, mas não sei por que não soltaram todos. Ok, tava falando, tá, a enfermeira Joy entrega a cartinha com... Falando, estamos convidando só os melhores treinadores para um campeonato, um negócio assim. É, aí eles chamam o gordinho, chama a mocinha, os pessoal avulso, mas Lance, esses caras fodidos aí, exato, que se foda, né? Exato. E daí chegou lá, o Mewtwo solta umas Pokébola preta louca, que voa em todos os Pokémons, pega, clona todos. Pega os Pokémons das Pokébolas, né? Das Pokébolas. Captura Pokébolas. É, captura Pokébolas. Isso daqui é captura Pokébola. Isso é bizarro. Não sabia que funcionava. Isso. No jogo, quando você joga a bola, você perde uma Pokébola, né? É, mas é aquela Pokébola especial, né? No desenho ele faz, mostra isso. Podia ter, né? O Ash tenta capturar um Pokémon que é de um outro treinador no desenho. É verdade, verdade. Não, o Ash não, Red naquela minissérie. Não, o desenho também. O Ash também. Foi logo no começo, acho. Isso é uma das poucas coisas que eu lembro que eu falei, nossa, ele fizeram igualzinho no videogame. Que ele tá com a Pokébola, bate, tipo, ai, por que que não tá, né, funcionando? Só pra tá agredir quebrado, o bicho, ele né? Fica apertando. Só pra agredir o bicho. Mesmo que se vê um cachorro na rua, eu jogar uma pedra nele, né? Mas vamos lá. Ok. Crise existencial, blá blá blá, Ash vira pedra, todos conhecemos. Pokémon 2000 foi, acho que aí foi o primeiro que trouxe uma lenda por trás e tudo mais. Ah, agora, mas ó, sinceramente, eu acho esse filme muito melhor que o do Pokémon Mewtwo. Não. Não. Nossa, eu tecnicamente acho. Falando, ele é muito mais bonito. Ele é muito mais sim. Bonito, a história, eu acho linda a história. Só que, do Lugia, né? É, do Lugia. O Ash, caralho, o dia que ele morrer, a Terra acabou, né? Exato. Que puta que pariu, ele sempre salva o mundo, vai tomando exatamente. Cu. Exatamente. É verdade. verdade. Mas aí, esse filme é bom, cara, porque fora o Lugia, aparecem os outros três lendários, né? Sim. Articuno, Zapdos e Moltres, cara. Mas depois que eu li a história que desse site que eu falei, que tem a história dos lendários, ele explica por que é que o Lugia fica debaixo do mar, porque é que ele toma conta dos três. Porque, tipo, tinham duas torres, aí ele e o Ho-Oh sempre brigavam pelo domínio, só que cada um ficava em uma torre. Só que aí aconteceu um acidente que a torre dele foi destruída e o Ho-Oh toma conta das torres. Aí ele, pra fugir e ter um lugar de domínio, ele vai pro fundo do mar, perto das três ilhas. Entendi. E aí eu acho que Santo Agado, ele cria os três pássaros, o Articuno, Moltres e Zapdos. E você sabe que essas torres existem no Japão de verdade, né? Eu imagino, né? Mas vamos lá. Vamos citar os nomes aqui dos filmes e um breve o que aparece, porque senão é muita coisa. E também porque ninguém daqui viu tudo, né? Certo. No Pokémon 3, O Segredo dos Unknown, Entei, Raikou... Não, só o Entei aparece. Raikou não aparece? Eu jurava que aparecia. Não, acho que não. Tudo bem. Entei e os Unknown, tem todo o estudo do pai da menina sobre os Unknown, que a mina, sei lá, usa droga, sei o que chama o pai e de Entei. Teoricamente, o Entei que aparece lá nem é um Pokémon de verdade, né? Ele exato, é um sonho Unknown da menina. Mas era criado por um Unknown, se eu não me engano. Tudo que foi criado lá são é verdade. Sonhos da menina de acordo com a energia dos Unknown. Sim. Aí a gente teve Pokémon Forever, que é o Pokémon Celebi, que o Celebi morre, mas não morre. Ele não morre. E Pokémon Heroes, eu não lembro. É o do Latias e da Latias. Sim, verdade. Aí nesse daí um Pokémon morre. O Latias morre. Mas não morre, né? Não, ele morre. Ele morre, o Latias. Mostra ele. Agonizando. Eu acho que aí já vai uma... Não, ele se sacrifica, não lembro pra quê, mas ele morre. Eu lembro que esse filme deixou muito claro que, tipo, ele já era. Então, acho que aí já vai uma curiosidade que, tipo, no jogo nenhum Pokémon nosso morre, mas Pokémons morrem. É. Tanto que no primeiro jogo tem a... O Headcase do Gary. Não só a Torre Fantasma, mas tem o Headcase do Gary. Tem a Cidade Fantasma no jogo, que né? Que o Gary chega... É quando você tá indo pra Liga, né? Não, é em Lavender, né? Lavender. Lavender. Lavender. Você encontra o Gary, ele fala, ah, como é difícil a dor da perda. É logo que você entra, no segundo andar, você anda um pouquinho e ele sai descendo. É verdade. Certo. Daí a gente teve Jihachi, The Wishmaker. Qual que tem nesse aí? Jihachi. Destiny Deoxys. Esse eu não assisti. Lucario and the Mystery of Mew. Aí pra frente eu não assisti. Ranger and the Temple of Sea. The Rise of Darkrai. Gyarantina and the Sky Warrior. Giratina. Skywalker. Isso. É Giratina. Giratina. Sério, mano? Sério, eu peguei pra ver uns vídeos como pronuncia o nome de alguns pokémons. Nossa, é Giratina. Isso é nerdice. Não é, porque eu tava conversando com outro carinha que joga, e ele ficou falando, me corrigindo, falou assim, não, é Giratina, não sei o que. Ele falou assim, cara, pega. Aí eu fui lá e comecei a ver. Tem pronúncia. É Giratina. Então, eu pago o pau pra mina que imita os pokémons nos primeiros. Ah, mas tem uns que ficam bem bosta lá. Mas é legal. Vamos lá. Arceus. Arquias. Ele vai ver o vídeo também. The Jewel of Life. Malakias. Zoroark. Master of Illusion, que é meio um disco do Metallica, isso, né? Black, Victini e Reshiram. E Pokémon White, Victini e Zekrom. Pokémon Kyurem vs. The Sword of Justice. Kyurem vs. The Sword of Justice. Keldeo. Thundercats. Kyurem, que tá aqui. Não, é o Kyurem vs. o Keldeo. Ah, tá. Keldeo. Ah, ele perde o meu deck. Mas por que The Sword of Justice? Porque ele... Os três lendários, que é o Virizion, o Cobalion e o Terrakion, eles são representações dos três mosqueteiros. E o Keldeo seria o quarto, que é o D'Artagnan. Pode crer. Olha, é uma curiosidade. Vocês não sabiam disso? Não. É? Eu nem sabia que existia esses outros. Eu só sei do Keldeo porque tá no meu deck. O Keldeo, ele é o quarto desse trio, que seria o D'Artagnan. E ele tem... Tanto que ele tem um golpe especial que ele muda a forma dele no jogo se você ensinar esse golpe pra ele. Sim. Olha lá. Pokémon The Movie Genesect and The Legend Awaken, que mostra o Mega Mewtwo Y. Pokémon The Movie Diancie and The Cocoon of Destruction. Esse tem no Netflix. Paga nós. Pokémon Hoopa and the Clash of Ages. Se eu não me engano, tem Netflix também, paga nós. E 2016, Pokémon Volcanion and the Longinus. É isso, Longinus? Longinus. É Longinus. Que vem de... Não é da... Da lança. É o soldado que espetou Jesus quando ele tava pregadão. Não, errei. Pokémon Volcanion and the Ingenious. Ah, você tá de parabéns. Majerna? É isso, Majerna? É, Majerna, acho que é o nome. Isso. Esses são todos os filmes. Claro que tem alguns spin-offs e tal, mas... Foda-se. E tem sempre os filminhos iniciais de 20 minutos no começo, sim, né? Apesar que tem alguns que não tem. É? Eu acho que todos tinham. Não, tem alguns que não tem. É, toda Pixar tem seu velhinho, né? Então vamos lá. estamos mais ou menos na metade do podcast, talvez. Mais ou menos na metade? É. Não, agora só pra citar um pouco, de forma rápida aqui, todos os jogos que teve, que não é pouca coisa. A gente falou de bastante, mas teve bem mais. Vai falar todos os jogos que é só de Pokémon ou que aparece Pokémon? Que é só de Pokémon. Vamos lá. Pra Game Boy, Game Boy Color, tivemos Pokémon Red, Blue, Green, Yellow, Pinball, Gold, Silver, Crystal, Puzzle Challenge, Trade Card Game e Trade Card Game 2. Eu joguei todos menos o Trade Card Game 2, que só saiu no Japão. Só eu saiu joguei no um Japão, pouquinho do 2, mas eu não conseguia ir pra frente porque eu não sabia. Vamos lá. Nintendo 64, tivemos Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, Ryu, Pikachu, Pokémon Puzzle League e Pokémon Snap. Eu joguei Stadium 1 e 2. Aliás, o Stadium era foda, né? O Stadium 1 e 2 eu tinha. Acho que foi a coisa mais linda a gente ver, depois de ter jogado os do Game Boy, você ver as batalhas Pokémons daquele jeito, sabe? Era... Eu lembro até hoje do Charizard soltando o Flamethrower lá. Ele levantava bom, né? O pescoço fora assim. Os minigames. Fora os minigames. Os minigames eram o que mais me manteve naquilo. Puta, era muito bom. Eu gostava porque você podia pegar os iniciais, mais outros Pokémon. A Eevee você podia pegar também, receber tudo e importar pro jogo. Sim, sim. E o Pikachu com Surf. E o Fly. Não, Fly não. Fly era tinha... uns balões, se eu não me engano. Não tinha. Não, vamos mas, lá. Ó, eu debulhei aquele jogo. No Nintendo 64 também, esse Rei o Pikachu, se você fala no microfone PlayStation, ele fica putaço. Se você fala fuck you, ele fica triste, não tem umas coisas assim? Eu não sei. Eu sei que PlayStation ele fica putaço, começa a soltar raio pra todo lado. É, vocês conheceram alguém que tinha Rei o Pikachu? Não, senão ia zoar muito a pessoa. Puta, eu acho que eu ouvi falar na época de um amigo meu que tinha comprado, mas então, eu falei, ô, me leva pra jogar que eu quero ver ele. Só que, tipo, só pra variar, meus colegas sempre prometiam pra mim. Eu nunca fiquei me levava, sabendo de alguém aqui em Matão que tinha, eu não lembro quem. Mas tem alguém aqui em Matão que tinha. O que era o Rei o Pikachu? Você conversava era com o Pikachu? Tipo, era tipo, um bichinho virtual do Pikachu que você conversava com ele através do microfone que tinha que comprar o jogo. No... Vinha com um microfone no Nintendo 64 e você colocava ele e você tinha que conversar com o Pikachu. Você dava ordens pra ele. Só que assim, falavam que o jogo não funcionava direito. Você tinha que saber muito bem inglês porque às vezes ele não. É, fora que na época o sistema de reconhecimento de voz devia ser bem bosta. Eu imagino como é que seria pra comprar um jogo desse, né, naquela época ainda. Sim. E outra, se hoje os celulares ainda estão lerdos na questão de reconhecimento. Imagina naquela época. Imagina naquela época, né? Porque isso ali foi em quando? Foi é em... É que assim, é lógico, tinha 2000, comandos... Foi em... Acho que foi 2000. Foi 98 no Japão e 2000 nos Estados Unidos. É, pra pessoa ter uma ideia, entra no YouTube, procura por no canal do Screw Attack, o review do Rei, o Pikachu e do Seaman pra Dreamcast. Seaman. É. Nem vou falar nada. É, isso aí eles fazem bastante também. Fora isso, o jogo do Pokémon Snap era muito bom. Eu nunca joguei. Era de foto? Puta, aquele de era, foto? Era, cara. Puta eu do fiz caralho. Tudo véio. Nessa bosta. Era muito foda. Eu tinha, mas. Eu lembro que tipo, o Pedro tirava uma foto mais valiosa do Mew, eu ia lá e tirava uma foto mais valiosa em cima. Porque, tipo, as fotos tinham os valores. É, dependendo tipo, do enquadramento. Essa foto é muito foda. E, tipo, o Mew era muito difícil porque você tinha que ficar jogando maçã nele pra tirar a bolha dele. Pra tirar a bolha dele, porque se apontasse a câmera pra ele com ele dentro da bolha, dava reflexo. E daí, tipo, você ficava jogando maçã. Quando ele soltava, você afundava o botão de tanto apertar, tá ligado? Pra conseguir a foto mais foda. Esse jogo aí, eu ia na casa do Tamanini, né? Que ele sempre tinha videogame, sempre tinha os videogames que eu não tinha. Uhum. Eu vi ele jogando esse jogo e falava, puta que pariu. Cara, caralho, velho. Quero jogar. Agora, imagina sair uma parada dessa pro 3DS. Então, na época eu lembro que a gente fazia alguma reunião em casa de amigos e ficava todo mundo disputando quem que tirava a foto mais valiosa. Sim. Do meu. E eu acho que o último high score foi meu. Que tem um exato momento, você quebra a bolha, aí ele fica meio tonto assim, voando, de repente ele dá ele uma vai rodada, pra cima de você. Faz uma pose e some. É um tempo muito curto, assim. E nesse que ele faz essa pose, você tem que tirar a foto. É, mas era... Puta, foi... Ah, eu acho que o auge aí, até então, o auge foi Stadium e Pokémon Snap. Sim, porque o Stadium 2 nunca joguei. O Puzzle joguei, Challenge é o mesmo do Game Boy, só que numa escala um pouquinho maior. Sim. Aí nós vamos para o Game Boy Advance. Tivemos Ruby and Sapphire. Sapphire. Pinball, Ruby Sapphire, Fire Red, Leaf Green, Emerald, Mystery Dungeon, Red Rescue Team. Eu tenho na caixa o Fire Red e o Emerald. Então, o Fire Red e o Leaf Green eu só joguei em emulador, não cheguei a... Eu tenho em casa. Jogar no console. Esse é o único que eu não tenho, que eu não comprei. Fire Red e Leaf Green. Eu comprei o Fire Red só. Vamos lá. GameCube, Pokémon Colosseum, Pokémon XD, Pokémon Channel, Pokémon Box, Ruby and Sapphire. Era uma caixa pra você depositar Pokémon. Era um Dropbox de Pokémon. É. Que bosta. É. Eu achei meio bosta, porque tipo, você guardava no memory card do GameCube, é isso? Não, do cartucho. Do cartucho. cartucho. Eu achava meio bosta não, esses jogos do GameCube. Não, Game ele não era cartucho, ele era aquele... Aquele card que nunca saiu aqui na... Ah, o disquete. Era aquele disquetão do Nintendo 64 que nunca saiu pra cá. Não, não era... Ô, gente, não era Nintendo 64. Não, era do GameCube. GameCube você tinha o mini DV e os cartões de memória. Você salvava no cartão de memória. Mas o GameCube, se não me engano, ele também teve um esquema tipo um zip drive pra você colocar. Ah, sim. Teve, era o zip drive. Que eu lembro que não era no, na fita, era uma... É, porque era disco também, GameCube. E ele vinha junto com... Não, é, desculpa. Não, é. Por isso que eu tava em dúvida também. Mas eu lembro que os jogos do GameCube eu achei meio bosta, porque eu achei que ia ser tipo um Pokémon Stadium. É, ia ser legal pra caralho e não era. Isso. Eu achei que ficou legalzinho, porque eles conseguiram dar um pouco mais de agilidade pro jogo, mas se realmente não colocaram minigame... Era esse que tinha Shadow Ball? Era no DX. A Shadow Ball DX. Da Gate of Darkness. Eu achava legal. Não, o do Stadium também tinha, no do Colossus. Porque tinha uma história do Colossus, não tinha? Na verdade, eu cheguei a ver imagens só, não joguei nenhum. Eu achei legal isso. Era legalzinho o Dex de Gate of Darkness. Você começava com o Eevee. Você capturava os Dark Pokémon, depois você limpava eles e podia passar pras fitas do Game Boy Advance. Nintendo DS. Tivemos Pokémon Diamond Pearl Dash Trozei. É isso? Trozei. Mystery Dungeon Blue Rescue Team. Tá vendo? Tivemos a primeira geração desse Mystery Dungeon no Advance, né? E a segunda no DS. Pokémon Ranger, Pokémon Mystery Dungeon, Pokémon Shadow of Almia. É o Pokémon Ranger, Shadows of Almia. Aí o Mystery Dungeon tinha o Explorers of Sky, Explorers of Time and Darkness. Calma, você tá jogando lá pra frente. Tô falando DS, não 3DS. Mas teve dois Mystery Dungeon pro DS. Sim, o Blue Rescue Team e o Pokémon Mystery Dungeon 2, que foi só no Japão. Tivemos Pokémon Ranger, Pokémon Ranger Shadow of Almia, Pokémon Platinum, Heart Gold Soul Silver, que foi aí que veio o Pokéwalker, né? Pokémon Ranger Guardian Rescue Signs, Track of Light no Japão, Pokémon Mystery, Explorers of Time, Pokémon Black White, Pokémon Conquest, Pokémon Black White 2. Pokémon Conquest, se eu não me engano, ele era estilo Final Fantasy Tactics, eu joguei um pouquinho ele, né? Legalzinho. E Pokémon Typing Adventure. Era aqueles joguinhos de digitação. Tipo Scribblenauts. Ah, verdade. Não sei se é Scribblenauts. Dinosaur aparece. Dessa geração eu só tenho o Diamond e o Heart Gold. É, esses jogos spin-off eu não comprava. Eu só tenho o Heart Gold também, porque eu sou fã do Ho-Oh. Sim. E o Diamond também. Qual é desses Pokémon? Eu só vi imagem, mas Mr. Dungeon Rescue. Era um RPG. Ele é um RPG que você joga. Você joga com os Pokémons. Sim. E os Pokémons são personagens que falam. É tipo um Dungeon Crawler. Entendi. E assim, geralmente o Pokémon que você começa, geralmente, tipo, tem algum motivo por ele estar lá. Ele não sabe. Tem um que eu joguei, eu não lembro qual que era, que ele foi um humano transformado em Pokémon. Mas são jogos que valem a pena ou não? Olha, tem gente que adora e eu não gosto muito. É que assim também, boa parte do pessoal comprava porque tinha Pokémons que você só conseguia neles, tipo o Manaphy. Ah. Você só pegava neles. Hoje tem Manaphy pra caralho. Sim. Por aí. O storytelling dele é bom? São nesses... Cara, depende. Eu não gostava, mas tem gente que adora. Eu falo nesses jogos não da franquia principal de Pokémon, eles normalmente davam algum lendário que não conseguia capturar de forma alguma. Mas eu acho que esses novos que surgiram não dão nada, viu? É, mas na época do DS alguns deles ainda alguns davam. Alguns deles davam, verdade. O Ranger eu acho que dava o Manaphy. Uhum. Ui! Nintendo Wii. Pokémon Battle Revolution. Pokémon Snap Channel. Só no Japão. Nossa, isso aí é a coisa mais escrota da fase. Eu não da conheço terra. Isso. É tipo um jogo, entre aspas, gigantescas que você assiste televisão apresentada por Pokémon. Ah, que legal. Pokémon Ranch. Também conhecido como Ranch Channel. Um canal do Wii U. Pois é. Que provavelmente era nessa pegada. Pokémon Rumble. Pokémon Park Wii. Pikachu's Adventure, né? Pokémon Park 2. O Wonders Beyond. Que é esse Pokémon Park? Ele é um jogo que você joga com o Pikachu e ele tem minigames, assim, que você vai fazendo. Tem a história também. Mas é uns minigames na pegada do Stadium? Ah, não. É um pouquinho diferente, assim. Até que são legaizinhos, mas eu não consegui ficar jogando muito, não. Não vale a pena. Eu não gostei muito. Não vale a pena. É porque eu gosto de jogo de batalha e ele tem algumas, tipo, você pode dar os golpes com o Pikachu, você sai correndo com ele e aperta lá, só que, tipo, tem jogo de corrida. Tem alguns que você tem que capturar Pokémon lendário usando o Pikachu, entendeu? Só que é um esquemão diferente. Comigo não rolou, não. Nintendo 3DS. Pokémon Rumble Blast, Pokémon X e Y, Pokémon Mystery Dungeon Gates to Infinity, Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, Pokémon Super Mystery Dungeon, Pokémon Sun e Moon, que vai sair no final desse ano. E, bom, tem aí foi... Pokédex que saiu no eShop, né? Sim, mas eu acho que aí foi a maior evolução que Pokémon teve até então. Em portátil, sim. Em portátil. Não, a transição pro Diamond Pearl também foi foda. Sim. Não, mas não tão grande quanto foi. Assim, é porque por conta da engine gráfica, né? Mas se você pega, tipo, o que você tinha do Rubi Safira e quando você foi pra Diamond Pearl, na hora que eu peguei o Diamond Pearl e joguei, eu falei, gente, isso é muito foda. Exatamente. Pode crer. Os prédios agora são em 3D, são polígonos, não são mais imagem chapada. Do Black and White também foi, porque aí eles começaram a fazer mudança de visão, você via de lado, as coisas giravam. É, isso era então, a mudança gráfica do Diamond Pearl pra XY foi bem gradual, se você considerar os que tiveram no meio do caminho. Sabe, quando eu vi a imagem desses novos jogos, eu hesitei um pouco a primeiro momento. No comecinho, quando eu vi, eu também fiquei assim, mas eu falei, não, acho que vai ser massa isso. Mudaram assim, sabe, você torce o nariz um pouco no começo, só que depois você pega pra jogar, meu. Mas eles aprenderam a lição deles, sabe com o quê? Com os jogos do GameCube, com Gate of Darkness e Colossus, sim, modo história. Lembra bastante. Lembra, só que você repara que não tem o mesmo traço, porque aquele jogo lá, você, tipo, tinha os personagens, só que você não conseguia ver direito o rosto deles, uhum. Embora fosse um gráfico foda pra caralho, teoricamente, né? Por conta do poder do GameCube. Sim. E o jeitão que você tinha o jogo em 3D lá, também não ficava tão... Tipo, ele era fluido, mas nem tanto. Aí eles conseguiram fazer a transposição, deixando legal. Acabou essa sua lista aí? Só mais duas. Wii U, Pokken. Isso que eu ia falar, Pokken Tournament. Esse aí é um jogo que eu quero muito jogar. Eu quero pra caralho. Eu tava vendo uns vídeos de gameplay dele lá, parece ser muito foda. E usa a engine do Tekken, se eu não me engano. É, sim. Tanto que chama Pokken. Sim. Que quem tá fazendo é a empresa, né? Exato. É a Namco, né? Isso parece ser interessante. É um jogo de porrada de Pokémon, cara. É você dando porrada no Pikachu até ele morrer, sabe? Que massa. E é estranho, né? A Nintendo dá a licença do Pokémon pra third party. Exatamente. Na verdade, eu acho que esses spin-offs, boa parte deles são feitos por third party, não são? A Nintendo, desde o DS, ele começou a dar, tá? Aquele jogo do Conquest, não foi a Nintendo que fez, foi a Bandai, acho que fez. Então, mas pegar e jogar num nível do Pokém, assim, de dar uma liberdade tão fodida de fazer um jogo de luta, é um negócio. Foi um salto grande. Mas eles precisavam variar, né? Precisava variar, pra poder expandir a franquia. Vamos lá, e tivemos outras plataformas, que é Pokémon Mini, Pokémon Baltrio. Não, é Bal. B-A-L-Trio. Baltrio. É Baltrio, né? Acho que é Baltrio, né? Só... Ah, todas as vezes você questionou, você tava errado, senhor. Aqui, ó. Ok, dessa vez o senhor está certo. Beleza. Que é um arcade, 2007, e previsto 2016. E isso eu quero saber de vocês, o que vocês esperam. Pokémon GO. Eu ia fazer essa pergunta pra vocês. É meio... Vários ônibus na Cracolândia. Eu acho complicado também. Eu tava super, eu espero que seja muito bom, empolgado. Mas eu acho complicado. Sabe, é que assim, ele vai puxar aquele lance de, tipo, dos jogos de aplicativo, né? Ele vai ser gratuito pra você comprar coisas. Então, tipo, pra você evoluir o Pokémon, pelo que eu tava lendo nas descrições iniciais, é que eu tô meio por fora do Pokémon GO, mas pelo que eu sei é assim, vamos supor, você captura um Squirtle. O primeiro você vai capturar, ele vai ter dois golpes. Você pode capturar outro, ele vai ganhar, pode ter outros golpes. E aí você vai ganhar umas pedras, se eu não tô enganado. E conforme você vai acumulando pedra, vamos supor, 30 pedras de Squirtle, você evolui o Squirtle pra Wartortle. Ixi, não é intenso, hein? Vai ser por sistema de GPS? Vai. Ele vai localização usar... Localização do celular. Hã? É, sistema de localização do celular. Então, agora, eu acho que eles vão dar um jeito de disponibilizar os Pokémons, fazer troca, alguma coisa assim. Ah, tomara, né? Porque senão perde a graça. É, já existe o sistema batalha, né? E a captura tem em realidade aumentada. Ginásio. A captura em realidade aumentada. Tem. Eu achei isso meio esquisito, assim. Eu espero mesmo que seja um sucesso, porque eu quero ver a Nintendo crescer de novo, como cresceu no passado, e lançar jogos foda pra cacete. E Pokémon é a maior oportunidade disso acontecer, digamos assim. Se eles fizerem isso, transformar essa porra num freemium, vai ser um tiro no pé fudido. Sim. Porque tá fazendo uma hype em cima desse jogo enorme. Sim, mas ao mesmo tempo eles podem lucrar muito aí. Ou não. Tem gente, o pessoal gasta dinheiro nessas coisas. E essa é a primeira vez que a Nintendo... Não, corrija-me se eu estiver errado, mas eu acho que essa é a primeira vez que a Nintendo sai do console dela pra... Não, tem o Pokémon Shuffle. Não, já tem Pokémon pro celular. É, a gente até esqueceu de citar. É, tem o Pokémon Shuffle que saiu pro 3DS. Sim, também. Sim, eles teve uma adaptação fizeram pro... port pro Android também. Sim. E isso que eu falo destruir por ser freemium. Por exemplo, a gente já falou que joga Hearthstone e tal, e eu acho justo pagar por um booster. Por exemplo, você tem um dinheirinho sobrando, você tá querendo umas cartinhas, você vai lá e compra. Eu acho justo porque é uma coisa que você vai aproveitar no jogo. Sim. Agora, um freemium que, por exemplo, você não tem mais Pokébola. Ou você espera um dia, ou você paga tanto. Ah, não, é foda. Isso eu acho um pau no cu e pode muito bem afundar o negócio. Pay to win, né? Pay to win é a pior merda que tem. Pay to win também. Cara, a não ser que eles façam, tipo, ah, você ganhou uma batalha e você recebeu tanto. Igual tem no jogo. Ah, você ganhou uma batalha, ganhou tanto. Eu acho justo, porque vamos supor, você pode perder 3 batalhas no dia, por exemplo. Não, só que isso também. Igual no jogo também. Mas aí, por exemplo, é o tempo de... No jogo, você perdeu uma batalha, você perdeu dinheiro. Esse negócio de, por exemplo, você, não você dinheiro perdeu real, lógico. Sim. 5 batalhas, você não pode lutar por 24 horas. Descontar crédito no celular, né? É, faz sentido, porque o Pokémon tá ferido e tal. Sim, e... sim. Só que, por exemplo, ah, você não tem mais Pokébolas, que pena. Que pena, você vai ter que pagar mais pra ter não sei o quê. Você vai ter que pagar pra poder capturar tal Pokémon que você não pode ainda. Ou você vai ter que pagar pra evoluir teu Pokémon. Ah, não, é. Posso dar um exemplo de que essas coisas que usam dinheiro lucram e que, não, tipo, o pessoal gasta? Esse Pokémon Shuffle, o povo gasta. Cara, eu vi um povo na internet vídeo. É o maior exemplo. Não, então, mas é que assim, eu tô falando da Nintendo. Ah, sim. Tipo, o povo joga e eles gastam dinheiro pra comprar vida, coisa assim, no Pokémon Shuffle. Agora eu te faço uma pergunta. Quem gasta mais isso aí, você acha que é o fã hardcore de Pokémon? Ou é o cara que joga casual? É verdade. Ah, eu acho que tem os dois. Porque assim, o que eu acho, a maioria do povo que joga o Pokémon Shuffle é o cara que não tá nem aí pra porra. Ele vai jogar o joguinho só porque é divertido e ele vai ficar viciado nessa porra e vai começar a gastar dinheiro. Eu acho que não. Shuffle, não, o Pokémon Shuffle poderia ser qualquer outro tema. Sim. Ia ser o mesmo jogo. Não, eu concordo. Agora, a Nintendo... Mas por que é que é do Pokémon? É pra atrair... E, tipo, o pessoal que tem 3DS e que baixou o Pokémon Shuffle é porque joga Pokémon. Sim, mas não são as pessoas que estão dispostas a pagar por isso. E Pokémon Shuffle tem no celular. Ou o que você joga... O daqui não tem conectividade com o celular. Mas o que eu te falo é o seguinte. O cara que gosta mesmo de Pokémon, ele vai pegar o Pokémon Go... Ah, caralho, pra tudo eu vou ter que pagar? Vou jogar o Pokémon Sun. É verdade. De graça. Não, nesse sentido sim, concordo. Aí a Nintendo ou ela vai se fuder com esse negócio do celular, ou ele vai fazer uma cagada gigante que é... Bom, chega de Pokémon pra videogame portátil, vamos soltar só freemium pro celular. Ah, eles não fariam isso. Eles não fariam isso. Cara, depois do que eles fizeram com o Metroid, eu não duvido de nada. Mas com o Metroid eles estão começando a tentar voltar, né? Tanto que eles estão criando aquele Federation, blá blá blá, que eu não lembro. Exatamente isso. Vocês acabaram de ouvir um podcast que foi gravado faz um tempo já. Pokémon GO não tinha saído. E nesse momento, a gente acabou de falar sobre Pokémon GO e estamos atualizando antes de nos despedir, ok? Justo. Então, Pokémon GO saiu. Saiu. Saiu e é maravilhoso. Foda. E segundo todo mundo, todos os adultões na internet, já tá gerando muitos roubos. Mortes. Coisas que não existiam antes. Claro. Muitos roubos, muitas mortes, muitas pessoas alienadas. É engraçado, eles falam, não, porque os caras estão alienados. Sei lá o que, tipo, é a mesma pessoa que tava no WhatsApp até um mês atrás, só que agora tá jogando Pokémon GO. Não, já saiu estudo já de pessoa que foi ajudada por com depressão, autistas, coisa assim, por conta, cara, do jogo. Eu vi umas paradas de autistas que, tipo, resolveram ir pra rua por causa do Pokémon GO. Nem questão de doença, mas, tipo, eu não saía pra... Não, tá certo, eu saía pra andar antes, mas muita gente não saía pra andar tanto, assim, tipo, pra chocar um ovo de 10 km. Não, é isso, eu tô com um ovo de 10 km faz umas 5 semanas. É, a coisa que eu já previa que fosse acontecer com o Pokémon GO, eu já vi alguns posts no 9gag, principalmente nos últimos dias, de gente que emagreceu horrores jogando Pokémon GO. É, tem uns viciadores que vão, né, perdendo aí bastante. Não, mas o filho de uma professora, ele é obeso até, e ela falou assim, que tá sendo ótimo porque ele tá andando. Sim, ela pois fala é. Assim, mãe, me leva lá na praça que eu também preciso andar pra poder chocar meu ovo. Aí vai. E ela vai junto, tem um monte de pai que tá feliz porque tá podendo sair com o filho sim, de casa. Sim. Inclusive tem um amigo meu que o filho, que a gente descobriu que o filho dele não ama não ele. Não ama ele, porque chama pelo nome. O cara chama, sei lá, Sanderson. E o filho, ao invés de chamar ele de pai, chama Sanderson. Ô, Sanderson, vamos andar até ali pegar o Pokéstop, Sanderson. Não é pai, sabe? É, mas ele falou também que foi bom, porque aproximou bastante ele do físico. Sim, e a gente vê nas praças, mais durante o dia, durante a noite é mais a molecada, a galera mesmo. A gente vê durante o dia pais e filhos de gerações diferentes. Talvez até o pai que cresceu com Pokémon, levando o filho pra pois dar é, uns votos, cara. eu vejo a praça tão cheia quanto agora. Exatamente. É, inclusive, hoje, no dia dessa gravação, o nosso pai chegou em casa comentando comigo. Caramba, você viu a quantidade de gente que tem naquela praça? Tá uma zona. Aí? Tudo por causa daquele Pokémon. Colocaram até Wi-Fi na praça. Pois é. Tá ficando uma bosta. Sério? Isso eu acho, sério. Isso eu acho legal. Porque assim, sabe o que eu penso? Aqui no Brasil, as coisas não movimentam pra cidade. Então vamos supor, é claro que eu vou falar uma coisa que é uma hipótese minha por conta de observações que eu faço, de coisas que eu leio, assim. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal é muito mais assim, tipo, bairrista. Então, eles gostam de cuidar daquilo que é do redor deles. Sim. Então eles fazem coisa na cidade, tenta, sabe? Aqui no Brasil, nada acontece nesse sentido. É muito difícil ter. Só que agora todos estão reunidos. Então, e assim, o que eu acho legal, eu vou falar por mim mesmo. Sim. Eu sou daqui de Matão desde a minha vida inteira. Eu tenho 31 anos, eu moro aqui há 31 anos. E eu não sabia que tinham várias coisas lá naquela praça. Por exemplo, tem um totem lá. Um obelisco. Um obelisco, é. Tem um obelisco lá que ele tem a data de, acho que, eu não lembro exatamente o que que era, mas ele tem lá escrito algumas coisas. Você tem outras estátuas. Cavalo de ferro. O cavalo de ferro, o coreto, tem flores em cima que eu nunca tinha visto. Esse cavalo isso de ferro. Isso eu só fui reparar quando eu fui jogar lá. É, porque eu falei. O Cavaleiro Andante, o esse Don Quixote. É. Esse cavalo, eu lembro que eu vi, a última vez que eu tinha visto esse cavalo fazia uns 15 anos. Por aí. Eu nem sabia que existia ainda. Não, ele ficava lá na praça. Quando ele foi feito, eu lembro dele. Era na Praça da Abolição. E ele ficava na Praça da Abolição. Na verdade, fazia tempo que a gente, eu acho que eu posso falar não só por mim, mas fazia tempo que a gente não dava rolê em Matão. Pois é. Geralmente a gente vinha aqui direto no Suede pra gravar ou pra jogar algum jogo do tabuleiro, card game e tal. Mas, tipo, andar por Matão fazia muito tempo que eu não fazia isso. É, e a gente abandonou o Suede, porque ele não joga Pokémon GO. Exatamente. Mas ele isso tá por fora, né? Ele vai com a gente lá, enquanto a gente fica com o celular jogando Pokémon GO, ele fica no celular com o bloco de notas. Eu pensei que ele ficava tomando dedada. Ele fica Isso não tem graça. Tá, vamos lá. Gigi, como você se sente? Chuchu? Chuchu? Chuchu. Chuchu, olha aqui, Chuchu. Posso apertar sua bochecha? Chuchu, olha. Tá vermelho, que bonitinho. Chuchu, falando sério, como você se sente estando por fora? Isso é sacanagem. Quem é Chuchu? Chuchu é Suede. Não, Suede. Tá, Gigi. Vamos perguntar. Gigi, não. Pra uma certa pessoa. Suede. Vamos, liga lá. Não, eu vou mandar mensagem pra ela depois e peço pra ela gravar alguma coisa por voz pra colocar no cast. Não faz isso, que você sabe que vai dar merda. Você sabe que vai dar merda. Mas vamos lá. Então atende quando chamar de Chuchu. Não, mas falando sério, Suede, você tá por fora, por causa do seu celular. Sim. Mas qual é a sua visão? Tudo bem, você gosta do Pokémon também, mas qual é a sua visão do movimento das ruas agora pós-Pokémon? É incrível, tá ligado? Porque assim, antes o pessoal se juntava meia dúzia lá no Coreto, que eu fico no centro trabalhando lá, eu sei um pouco do movimento da praça. Às vezes juntava meia dúzia de pessoas no Coreto pra beber, conversar. Aquela meia dúzia de gato pingado que mata a aula da escola, né? Uhum. E agora tá lá. Agora os mendigos perderam as casas. Os mendigos perderam as casas. Tem agora lá brincando, às vezes 100 pessoas na praça. Facilmente. Caçando Pokémon, conversando, interagindo, pessoas que não se conheciam. Pessoas de todas as idades, de né? De todas as idades, classes sociais. Eu vi uma senhora devia ter uns 60 anos falando, esse morcego do inferno aqui. Esse morcego não do inferno. Não precisa ir longe. A minha mãe inferno. Hoje pra mim falou assim, PT, eu quero que você instale Pokémon GO no meu celular. Eu tava tomando sorvete, oi? Ela, eu quero. Ela falou assim, eu quero que você me leve lá na praça pra ir com você. Eu falei, tá bom? Que legal. Eu falei, mãe, você vai na praça comigo? Vou. Eu, que legal, tudo bem, eu aceito. Eu falei assim, eu vou instalar pra você e depois a gente combina e vamos. É, ontem, eu datando pra caramba esse programa, mas ontem lá na praça de Araraquara, na feirinha, eu tava conversando com a Jéssica e de repente passou uma senhora, devia ter seus 50 anos, assim, andando, falando no celular, falando com alguém. Não, entra na Play Store. Tá, entrou? Agora você vai lá e digita Pokémon GO. Aí clica em instalar. Eu, caralho, a véia ensinando alguém a instalar Pokémon GO. E provavelmente devia ser pra outra velha. Alguma coisa assim. Isso é massa. Então, Gerou uma união foda. Ao contrário do que os haters, porque tudo tem hater, não adianta. Mas ao contrário do que os haters falam, essa alienação... E do que os mentiros intelectuais também. Eu não vejo muito essa alienação, por quê? Porque enquanto não aparece Pokémon, enquanto não vira Pokéstop, você tá conversando com pessoas que você não conhece. Exato. E outra que é o que eu falei, tipo, os pais e famílias indo pras praças com os seus, praças que, tipo, eu sei de uma amiga que trabalha comigo lá, que na agência, que tem uma padaria, e uma das padarias dela fica de frente pra uma praça. Ela falou que fazia muito tempo que ela não via aquela praça tão lotada. E já gera comércio pra ela também, né? Sim, olha que maravilha. Sim, movimenta tudo, cara. Aí tem aquele povo que fala, podia tá pegando mulher, tá pegando Pokémon, a tua mulher tá saindo com outro. Pô, se tua mulher quer te trair, ela vai esperar você sair pra trabalhar. Exatamente. Pra te trair, e outra, me minha mulher tá jogando Pokémon GO também. Então, né? Eu falo outra? Assim, esse pessoal usa esses discursos, assim, que são machistas, entre outras coisas, pra justificar uma coisa que eles não gostam, né? Mas eu só queria usar um argumento aqui, então. Às vezes o celular nem é compatível. Eu queria usar um argumento aqui, então. Você que tá indo no bar assistindo futebol com seus amigos. Cercado você de macho. Que tá indo, sei lá, bater uma bolinha com Deixa seus amigos na quinta-feira. Isso. Você, antes de ir pra casa, avisa sua mulher pra não chegar lá e ver corrida de homem pelado. Exatamente. Não é por causa de Pokémon. É ridículo vocês estarem falando isso. É ridículo. Aliás, é ridículo vocês estarem falando mal de uma coisa que não tá influenciando na vida de vocês. Na verdade, eu acho que até pode influenciar, porque Pokémon trouxe, ok, uma tecnologia que já existia, mas se popularizou com não Pokémon era bem Go. Aproveitada, né? E agora o uso dessa tecnologia pra vários outros aplicativos, seja de jogos ou não, é tipo um primeiro passo que vai mexer com a vida não só de quem joga, mas de pessoas que não jogam, devido aos aplicativos que podem vir por causa do Pokémon GO. É, porque sempre, a partir de um aplicativo que faz sucesso, eles começam a copiar e fazer coisas diferentes a partir daquela raiz. Flappy Bird tem cópia até hoje, hein? Sabe o que eu acho complicado, assim, pra não dizer foda? É foda. Eu tava lá na escola, lá no grupo dos professores lá, eles estavam conversando e começaram a falar de pessoas e foram entrar no Pokémon GO. E isso eu tava quieto, porque eu não gosto de certos tipos de discurso na escola. Evidente certos tipos de professores. Continuando. Isso eu não falo porque eu geralmente tem aqueles professores que eles vão cantar na sala. Eu geralmente um trecho aí. Professores que eu trabalho, assim, mas eu não gosto de alguns discursos deles. Aí eles começaram assim, e esse povo aí que fica não sei o que lá de Pokémon GO é tanta... Eu falei, você não fala de Pokémon GO. Eu falei, sabe por quê? Eu falei, porque eu jogo, primeiro ponto. E assim, isso é um gosto. Assim como tem gente que gosta de arte marcial, isso eu falei de propósito porque tinha um professor que gostava de arte marcial. Sim. Tipo, tem gente que gosta de sair pra ir no barzinho pra beber e se matar. Tem gente que gosta de fazer não sei o quê. Eu falei assim, eu não fico reclamando porque cada um faz a escolha que quer e gosta do que quiser. Exatamente. E ela não pode ser taxada por isso. E eu só queria colocar mais um adendo aqui antes de colocar uma questão pra vocês. Muita gente fala, desocupados. Antes de estar gravando essa atualização, eu tava na agência trabalhando numa campanha política. Detalhe, hoje é domingo. Domingo. Hoje é domingo. Eu estava na agência, não sabia se ia conseguir vir pra gravação de hoje. Que a gente já tava vamos combinando. Vamos dar spoiler. É um podcast sobre doenças que abalaram o mundo. Tava eu e o Suede discutindo quem que ia ser o host. E então, a gente ia começar a te imitar, ia ser legal. E tipo, é foda. Não é questão de, o cara é desocupado. Meu, você não sabe. O cara paga as contas dele, tem, sei lá, tem filho, tem 300 mil compromissos e joga Pokémon GO nas horas vagas. Então, e outra coisa, quem faz, quem decide o que a pessoa vai fazer é ele. Sim. Entendeu? Ela pode ser desocupada ou não. Sim. Entendeu? Só que a gente pode responder por nós. Eu trabalho, eu tenho dois empregos. Exato. Eu trabalho em duas escolas, sou concursário do público em dois cargos e eu jogo Pokémon GO então, quando dá. É, mas assim, agora vamos lá, alguns questionamentos. Sua mulher não precisa trabalhar, porque você tem dois mulher. Empregos. Hã? Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Ah, entendi. Eu ia falar, eu não tenho mulher. Eu sei, mas você tem dois empregos. Mas ó, por enquanto ainda tá uma hype muito grande, né? Ah, logo diminui. Pois é. E eu vejo também só diminuindo que não vai as pessoas. Diminuindo pra nós também, que apesar de gostarmos, já percebemos que o aplicativo é aquilo lá sempre. Principalmente por, de repente, a gente não pode ir pra um lugar diferente pra pegar Pokémon diferente, porque tá no trabalho ou porque tá gravando aqui e passa vizinho filha da puta buzinando. Mas assim, a gente tá limitado em alguns lugares durante nossa semana, durante nossa rotina. E sempre aparecendo basicamente os mesmos Pokémon. Será que não vai cansar pra nós também? Eu acho que não, porque eles não são burros. Eles sabem que a mecânica do Pokémon não se baseia exatamente em jogar Pokébola num bicho. Sim. Então, já tá anunciado que vão ter atualizações pra colocar o modo batalha PVP entre jogadores. Vai ter o modo troca entre jogadores, o que vai facilitar muito você capturar Pokémon, você ter Pokémons de outras regiões, contanto que você tem amigos que viajam. Sim. Mesmo se você não viajar. E além disso, a gente tem a questão dos ovos, que é o que tá fazendo o pessoal caminhar bastante e é o que te dá a chance de conseguir Pokémons que não existem na sua região. Por exemplo, esses dias, anteontem, eu peguei um Electabuzz num ovo, que eu nunca vi por aí. Massa. Ah, então, e outra coisa, pra adicionar isso, eu jogo bastante jogo de celular e tablet, e esses jogos, eles têm, a empresa, quando o jogo começa a fazer sucesso, eles têm uma estratégia básica que é o seguinte, eles vão incrementando coisas que vão tornando o jogo cada vez mais diferente. Sim. Conforme o tempo passa. Isso eu concordo. E isso ajuda a prender a pessoa jogando aquilo. Sim. Pra não ficar naquela mesma mecânica. É porque se jogar tudo de uma vez, a pessoa vai enjoar rápido. Mas também, é até uma questão que eu tava debatendo com o Eric. Hoje, a hype sobe e baixa muito rápido. Devido a tudo ser ser muito rápido. Será que os caras não têm meio que se apressar pra soltar, pra manter essa hype? Eu acho que essa primeira atualização já vai ajudar a manter, porque, cara, você vai poder batalhar. Porque, querendo ou não, assim, um dos grandes lances de Pokémon é a batalha. Mas não tem previsão pra essa primeira atualização. E esse pessoal que tá jogando já é um pessoal muito competitivo, né? Porque eu vejo o povo jogando, conquistando ginásio ali. Na verdade, vamos deixar claro que no momento dessa gravação, eu não sei se eles vão anunciar uma data, mas no momento dessa gravação a gente não tem ainda uma data pra essa atualização. E se de repente demorar um pouco mais? Ah, não demora. Eu acho que mesmo se demorar, não tem problema. Eles vão, porque assim, a estratégia desses jogos é assim. Ele fala assim, ele anuncia a grande atualização, só que ele não dá data. Então você vai fazer o quê? Você vai continuar jogando porque você quer ver essa atualização. Ou você e para aí ele de vai jogar? Soltando pequenas atualizações menores. Sim. Com pequenos elementos. Então vamos supor, eles vão soltar, acho que logo o negócio das patinhas. Lá que você vai poder ver a distância, se eu não tô enganado. Pelo menos falaram que ia fazer isso. Ok. Voltar as patinhas, é um sistema mas parecido com o anterior. O que eu acho? Essa questão do pessoal de afastar o pessoal com o tempo por enjoar. Quando eles soltarem uma atualização, o pessoal que tá jogando vai falar, você viu o que aconteceu com o Pokémon GO? Agora você pode batalhar com seu amigo. Ah, então vou baixar de novo, vamos jogar. Porque eu tenho aqueles Pokémon fortes lá na minha conta. Isso pode acontecer, isso pode acontecer. E, cara, tem muita coisa pra fazer. Mas por exemplo, ó, eles podem mexer na mecânica do ginásio, porque essa mecânica do ginásio não vai permanecer assim. É, eles falaram que a mecânica de ginásio que tem hoje em dia é um rascunho do que eles estão pensando em manter. É tão pouco escrota, pelo que eu vi. Não, é porque assim, você vai lá, batalha e a pessoa fica. Acabou o sistema, acabou a vidinha lá do ginásio, já toma outra. E tipo, a pessoa só consegue moeda se ela ficar 21 horas. Sim. Ninguém consegue ficar 21 exatamente. Horas. Exatamente. Ainda mais com a hype alta como tá. Entendeu? É, exatamente. Então, assim, isso vai mudar. Eu tenho certeza que eles vão adicionar mecânica com relação aos ovos. Eles vão adicionar, acho que ovos de diversos, de outros tipos. Eles vão adicionar, acredito que mecânica de outros itens que dá pra colocar no jogo, entendeu? Eu acho que vai adicionar um monte de coisa ainda. Dá pra fazer muita coisa nesse jogo. E ainda dá pra mudar o esquema, porque eles colocaram só dois ataques. Colocar efeito em ataque pra melhorar a batalha. Não, isso eu concordo. E fora já dos rumores de novos pokémons também, né? Mas isso vai demorar. Isso eu acho que vai. Pelo menos, eu acredito que se forem soltar, vai soltar no ano que vem. Mas eu já vi, eu não sei se foi no Pokéblast, algum desses sites aí, que já tem os rumores, pelo menos, da lista dos novos pokémons. Porque não vão ser os outros 100 pokémons que lançaram. Acho que se soltar agora, vai meio que matar os que estão agora, porque o povo nem enjoou, nem viu todos que tem pra pegar ainda, né? Tem que esperar o povo todos os Zubats que existem. Matar não vai matar. Matar não mata, mas eu acho que é muito cedo. Matar não mata porque a pessoa vai ficar ainda mais no gás pra jogar. Também porque o jogo tá em beta ainda. Ele não é uma versão 1.0. Então eles vão colocar, vão manter o 150 por um tempo, eles vão esperar estabilizar, ver o que tá acontecendo, pra depois soltar uma atualização pra colocar mais monstros. Não, isso é fato. Eu posso fazer uma previsão? Imagina. Eu acho que mais pra frente eles vão reduzir a quantidade de itens do Pokéstop e o tempo de spawn entre um e outro. Eu acho que não. Reduzir a quantidade de itens, eu não sei. Porque eles mantiveram a mesma mecânica do Ingress. Do Ingress. E eu joguei um tempo o Ingress e os portais dele, você tem a mesma função de rodar o Pokéstop é a versão de hackear um portal no Ingress. E você, a cada 5 minutos, pode hackear um portal e a quantidade de itens que você recebe no Ingress é até maior que do Pokémon GO. São 7, 8 itens, às vezes, dependendo de como você fizer. Ah, eu não sei. Eu acho porque a parte financeira do Pokémon, tipo, por enquanto, não tem. Eu não vejo pessoas que estão assim. Claro que tem sempre as pessoas que gastam muito dinheiro no Pokémon. Sim, tem. Inclusive, parece que saiu, já que até o momento da gravação desse episódio, já tinham sido gastos mundialmente 250 milhões de dólares em Pokémon GO. Caraca. Só em app? Olha, tô pra só te falar app. Que uns 10 dólares aí foram meus. Eu também. Não, eu gastei 3 reais. Que eu não sabia no dia que eu gastei os 3 reais que davam pra conseguir Pokébola no Pokéstop. Tem um cara na faculdade que ele foi pro level 20 em um dia, porque colocou 70 reais, mano. Você tá louco. E depois pede pra esse cara comprar um jogo original de um Play 3. É, não acha caro. Mas ó, tá bom, eu acho que de Pokémon GO é isso. Só que tem mais uma atualização que eu acabei esquecendo, que são os novos Pokémons de Alola. Ai, nem me fala. Pokémon Sun e Moon. É o que eu comentei com vocês. Se eles pegassem os 151 originais e só fizessem uma versão Alola pra cada um deles, seria não precisava demais. Demais. Cara, era só isso. Ah, não, mas eu acho que ia ficar chato. Alola é a nova região do Pokémon Sun e Moon. Vai ser a sétima geração. Vai ser baseado no Havaí pro 3DS. Tem versões exclusivas dos Pokémons antigos nela, tipo Vulpix de Fogo de Gelo. Marowak e fantasma, né? Fantasma é fogo. O Eric. A Lula que o Cibolinho oferece pra Mônica. Nossa, mano. Corta, não, corta o microfone do Sérgio. Continuando. Cara, o Pikachu de raio e psíquico. O Pikachu não, desculpa, o Raichu. Eu achei meio bosta. O visual dele, na verdade. Eu gostava muito do visual do Raichu antigo. Eu gostei mais desse. O dragão planta também achei o legal. O Sentru e o Sandslash. Ficaram foda de gelo. Eu achei foda pra caralho. E rola um boato do Arcanine Growlithe também, né? De água, se Olha, não me engano. É, de água. O Abra vai ser lutador. O Nidoking e a Nidoqueen vão ser Poison Fighting também. Sim. Hoje em dia eles são Poison Ground, né? Só vamos deixar claro que algumas coisas que a gente tá falando aqui são rumores. Por exemplo, o Arcanine, o Growlithe, Alakazam e tudo mais são rumores. Até o momento da gravação dessa atualização, não teve nenhuma confirmação. Pode ser que tenha, afinal a gente vai lançar no final da semana, né? Então pode ser que tenha. Mas se tiver, também nos perdoe. Mas eu acho que é algo pra se empolgar, né? Essas... Ah, eu já fiquei empolgadíssimo com, tipo, esses pokémons novos que saíram. Os novos e as formas de Alola. Alguns novos eu achei muito legais também. Eu tô bem satisfeito com o Monster Hunter Generations. Eu tava pensando em manter com ele por muito tempo, mas eu vou ter que comprar Pokémon Sun ou Moon. Não vai ter jeito. Eu jogo Hearthstone. E eu tô satisfeito jogando Pokémon Yellow. Mas é isso aí. Agora eu acho que a gente pode encerrar o cast. Pode. Eu preciso comprar um celular pra caçar Pokémon. É isso aí. Eu vou no banheiro. Vamos lá. Alguém tem alguma curiosidade do Pokémon? Separei 40 aqui. As coisas mais curiosas, inclusive, que eu tava vendo aí que o Swede tem, são as inscrições de Pokédex, que a maior, boa parte deles, principalmente de Pokémon psíquico e fantasma, são tenebrosas. Exato. Sim, mas o que eu quero dizer é, por exemplo, censuras. A censura, o Pokémon sofreu muito, né? O episódio sofreu pra caralho. Porygon foi censurado. Também. O Porygon acho que é o exemplo mais clássico do Pokémon. Eu não lembro desse. Por que que ele... Que tinha o flash? Que causou epilepsia nas crianças. Ah, por causa do que o Pikachu vai batalhar, ele soltava um monte de flash. É, né? Exato. Aí teve o episódio da zona de safari, do cara que apontou a arma pras crianças. O episódio do James com peitos. É. Sim. O Jinx, que mudou não só no desenho, como também no jogo, que era a pele negra e passou pra roxo. Tinha a carta do Kadabra, se não me engano, tinha um Mandy desenhado. Mandy, na verdade, é a suástica ao contrário. Sim. Que serve pra identificar templos e essas coisas. Uhum. Mas pra não gerar problema, eles tiraram... Fora que teve o problema do direito autoral do nome em japonês, né? É. Do Kadabra. Porque Jung Galar, né? É, por causa que teve... O nome dele era Jung Galar. De quem? Do Kadabra? Jung Galar, é. Então, Jung Galar, é. Aí tem o Uri Geller, que é um vidente, teoricamente. É um truqueiro. Que entortava a colher com a mão. E adivinha o que o Kadabra tem na mão? Uma colher. E adivinha o que ele faz? Ele entorta. E adivinha qual era o nome do Kadabra? O Jung Galar. Tem uma curiosidade legal que em 2008, uns cientistas japoneses descobriram uma proteína que funcionava muito bem com eletricidade. Eles colocaram o nome de Pikachurin na proteína. Tem uma proteína que chama Sonic Hedgehog. Nossa. Só que, se não me engano, tem que ver aí que eu acho que essa proteína... Eu acho que é esse o caso de uma proteína que causa câncer. Caraca. E a Nintendo mandou tirar o nome, entrou na justiça pra tirar, porque não quer a marca delas atrelada a câncer. Já relacionada a parte dos pokémons fantasma, esses casos obscuros aí, a Banette. Ela é uma boneca de pelúcia, né? Sim. Não sei se tá na descrição da Pokédex dela, mas no caso ela ganhou vida depois de ser abandonada pela criancinha que portava ela, que era dona dela, e depois ela virou um pokémon com um objetivo de ódio, de vingança, pra matar essa criança. Sim, isso aí é uma descrição bem light. Mas isso tem, é tipo, né? Toy Story. Tipo Toy Story? É, a Jessie foi abandonada pela dona, que reza a lenda que era a mãe do Andy, pelas teorias da Pixar. E ela voltou pra onde? Pra casa do Andy, onde estava a mãe dele. Pra lá. Enforcar a mãe dele. Exatamente. A Jessie do Toy Story. O Yamask. O Yamask, ele não é só um Pokémon. Era o que eu tava falando naquela hora lá. Eu só não tava ligado do nome dele, não lembrava. Ele carrega o rosto do falecido, né? É, na verdade, ele não é só um Pokémon tipo fantasma. Ele é um fantasma humano e ele carrega a máscara, que é a representação do ser humano que ele era antes. Tem reza a lenda lá também que, além da máscara carregar traços da identidade anterior dele, quem olha pro rosto verdadeiro dele fica possuído. Tem toda uma parafernália lá. E o Paras, a evolução do Paras pro Parasect. Que o Paras é aquele caranguejinho lá, né? Ele não é um caranguejo, ele é um caranguejo? É um caranguejo. É tipo uma lagosta com cogumelo. Lagosta, ele é tipo um. Eu esqueci o nome. Ele é um inseto. Tipo um inseto, na verdade. É um inseto. E quando ele evolui, com aqueles cogumelos, na verdade são parasitas que invadem e começam a controlar o corpo do Paras. Tanto que o olho dele fica branco quando ele vê o Parasect. O olho dele fica branco, porque quem tá controlando são os parasitas do cogumelo. Então, o Paras, na verdade, é o cogumelo, não o bichinho de baixo. O Paras ainda é o Parasect, que é o cogumelo controlando o Paras. É. Ele evolui e fica mais poderoso por causa da invasão. E não é à toa que a igreja cai matando em cima de Pokémon, né? Porque... É, tem bastante coisa mas isso daí é baseado em espécies que existem de verdade. Eu conheço, sim. A igreja tem que queimar um monte de fungo que controla o sistema nervoso de insetos e tudo mais. Pokémon possuindo os outros e tal. Nesse caso é o Cordyceps. São coisas de lendas japonesas também que eles pegam bastante. Tem um clichê aqui. Hitmonchan e Bruce Lee. Jack Chan e Bruce Lee. Tem também do Articuno, o Zapdos e o Moltres. Que é um, dois, três. Tinha um outro que seguiu uma linha. Quem que era? Raikou, Entei e Suicune. Tinha também alguma coisa com os nomes deles, eu acho. Ó, os redemoinhos na barriga do Poliwog realmente se assemelham com o intestino de um girino. Sim, sim. É, existe uma espécie de girino que tem o intestino à mostra, que é no formato de espiral. É muito bonitinho. Parece realmente o Pokémon. É bonitinho, espiral de bosta, né? Tem aquela do Drowsy, que ele hipnotiza criancinhas. Tem um negócio que o PT falou aqui off, que é a questão do Gengar, Pokémon... Ser a sombra do... Ser a sombra do Clefable. Isso é interessante, né? Porque a fada, tipo, é o bem e o mal, né? É a antítese um do outro, então, né, cara? Então, e se você olhar até no XY, a animação dos dois pokémons é igualzinha. Eles estão parados, sim, com o braço aberto, mexendo o corpo assim. E a descrição do Gengar na Pokédex é um pokémon sombra. Sim. E o Gastly, ele é um pokémon gasoso. Ele não é um pokémon fantasma. O tipo dele é fantasma. É, não, é que eles chamam de gas pokémon, né? Mas é porque ele é um pokémon que parece uma nuvem de gás, na verdade. Essas descrições, tipo, não sei o que lá, pokémon, é só pra dar uma ideia do que ele, como ele se assemelha. Então ele é um fantasma, mas é gasoso. Por exemplo, o Raticate acho que é da Rat Pokémon. É. Aí você ficava assim, tipo, o que é um rato? Não existe rato no mundo de Pokémon. Eu tinha falado do Drowsy de hipnotizar as criancinhas. Na verdade, ele hipnotiza, sim, mas pra elas dormirem e ele se alimentar dos sonhos delas. Na verdade, ele se alimenta dos sonhos de todo mundo, só que ele prefere das criancinhas. Sim. Olha uma curiosidade que eu não sabia. No original Pokémon Red Blue, era possível pescar em qualquer uma das grandes estátuas dentro do ginásio de Cerulean. Eu sabia. Explodiu minha mente, velho. Se não me engano, é possível usar surf nelas também. Sim, mas pode pescar, cara. Isso daí... Em Cerulean, na estátua? Na estátua, aquela estátua de monstrinho que tem. Nossa, não sabia disso, não. Dá sim. Tem aquela lá do Cubone, que acho que a gente sempre fala todo disso, mundo, né? Conhece. Que, no caso, ele era o filhinho da... Marowak. Na verdade... Não, Marowak não. O Cubone é filho de Marowak, mas no que diz a lenda, é filho de Kangaskhan. Que perdeu a mãe na morte, chorou, esperou morrer, apodrecer, pegou o crânio e o osso. Nossa, esperou morrer, apodrecer. Por que ele não pode ter cortado a cabeça da mãe? Porque tem que esperar apodrecer. Não, ele não é filho de Marowak. Teoricamente, ele é o filho da Kangaskhan, que é isso que cai, que tipo, que perdeu a mãe. Aí ele usa o crânio, aí ele acaba evoluindo de outra forma. Eu falo porque no jogo, quando você chega em Lavender, você enfrenta a mãe do Cubone. E a mãe do Cubone, que é aquele fantasma que tá te impedindo de subir, é o Marowak. Mas deve ser de criação, né? Tipo Mowgli. Rumores indicam que o Persian de Giovanni é um Shiny, evidenciado por suas orelhas cor-de-rosa. Ele tem orelhas cor-de-rosa. Diferente dos outros Persian. Pra mim, ele era normal. Ele é normal. Eu não lembro de ser rosa. Não sei, eu já tinha visto em outros lugares também falando do Persian. Já ouvi falar disso aí. Posso falar uma curiosidade que eu acho que não deve ter aí? Diga. E que, tipo, na verdade tem a ver com a internet. Rola uma treta da internet de discussão sobre quem criou os Pokémon, se foi o Mew ou o Arceus. E teoricamente Arceus é o deus Pokémon, só que na descrição dos primeiros jogos fala que é o Mew que criou. É, o Mew é o Pokémon original, né? Que eles falam que é o Pokémon original. Aí tem gente que fala na internet que o Arceus criou o Mew e pro Mew ajudar ele a criar os Pokémons. E tem gente que fala que o Mew criou o Arceus. Deve ser assim, tipo, sei lá, eu falo merda, né? Aqui, mas é. de que a música da Torre de Pokémon de Lavender Town induziu jovens do mundo todo a cometer suicídio. É verdade, isso daí é um creepypasta. Existe isso um creepypasta sobre Lavender Town, de uma fita de Pokémon. Pokémon Black, Pokémon na época não Black, tinha saído Pokémon Black. Pokémon Black do Ghost, né? Isso, e que é meio tenso esse negócio. Tenso pra caralho. Eu não lembro exatamente como que é, então. Mas era um fangame. É um fangame. A lenda reza o seguinte, que você começava com o Ghost como inicial, você podia pegar ele não evolui. O Ghost é um fantasma em formato fantasma normal, e mesmo se você não pegasse ele como inicial, no final do jogo ele estaria só ele no seu inventário. Não, na verdade você não tinha outra opção. É, você pegava no ele. No final. Não, não, você tinha opção. Não tinha. Só que no final você tava com ele, só ele. Você não tinha outra opção. Era só ele. Porque a creepypasta que eu li, o cara jogou, tentou jogar de vários jeitos, e ele escolheu um outro Pokémon inicial, só que chegou no final, era só o Ghost que ele não, tinha. Não, ele escolheu o Pokémon e no momento ele já era o Ghost. No momento ele já era o Ghost. Ah, vou escolher o Bulbasaur. Daí você pega o Bulbasaur, quando você vai lutar já é o Ghost. Okay. E ele tinha a opção de lutar normal e de matar. E no final você chega... Mas ele só tinha um ataque, que é o Curse. Tinha a opção de não matar também. Tinha o Amaldiçoar, que era o ataque dele, que é o Curse. E no final do jogo, quando você já tinha passado por tudo... Calma, você já vai pro final? Já, que tá todo mundo morto com lápides. O que quer passar por... Não, durante o jogo, quando você enfrenta... Dizem que quando você enfrentava algum treinador, no lugar que ele tava já apareceria uma lápide. Ele sumiria e no lugar ia estar uma lápide. Não, você chegava a enfrentar o treinador e não o Pokémon. E você matava o treinador. E depois ele não tava mais lá depois da batalha. Ele não tava mais lá. Mas aí... E no final, o que que acontecia? Você chegava lá... Foi, porra, pra todo lado. Velhas virgens. Tá. No final, já tava todas as lápides lá, você entrava na caverna, não sei que caverna lá, que eu não joguei os jogos, mas aí o que que acontecia? Você lutava contra o Ghost. Não é. Sim. Você terminava a liga. Com o Ghost. Quando você começava o jogo de novo, você começava numa caverna... Não, você começava na Torre de Lavender, lá em cima da torre, velho, e aparece Ghost, Ghost quer lutar. Puta, mesmo tinha isso aí mesmo. Sim, mas não tinha essa coisa de parada de velho, tudo. Sim, tinha sim. Sim. Não tinha? Sim. É como se tivesse passado anos, você já tinha matado todo mundo, e tipo, aparecia você na Torre de Lavender meio que chorando por todos que morreram, e daí o Ghost saía da Pokébola e falava, Ghost quer lutar. E o único ataque que você tinha era se debater. Sim, E depois disso, a fita apagava. Antes de apagar, aparecia Ghost Wants to Fight. Não é... Hã? Ghost Curses You. Isso daí aparecia depois de uma meia hora depois da tela preta, que é o Ghost amaldiçoou você. Aí ficou meio implícita a história, assim, porque Pokémons não tinham essa coisa de Pokémon morre e tal, e ficou a imagem, assim, tipo, a morte é inevitável, tá ligado? É, não tinha e tinha, né? Não tinha e tinha. Mas, assim, é possível fazer isso. Sim. Hackeando. Sim. Extremamente possível. E é que já não criaram. Provavelmente já criaram. É que deve ser difícil achar essas portas. Eu nunca achei, mas deve ter. Uma curiosidade / creepypasta também é a questão do Ash estar em coma. Exato, essa é clássica também. E faz muito sentido. É que eles montam a teoria em cima da primeira temporada, do Pokémon. E é legal, cara. Eu já ouvi essa teoria, eu não achei que faz muito sentido, não. Faz, não, louco. Não, faz muito sentido. Faz sentido, mas que é interessante, é. Não, interessante é, mas eu não achei que faz tanto sentido. Todos os medos sendo representados e tal. A parte do Brock, que é a parte que é a sexualidade do Ash, que ainda não foi, não que não tenha sido definida, mas não foi aflorada ainda. A Misty, a raiva. A parte da raiva, a Misty, e sendo transfigurada também no feminino, que era o que ele conhecia na época, assim, tipo de aludindo ao que ele gostava, no caso. Mas voltando um pouquinho pro Pokémon... A enfermeira policial, que eram as duas únicas figuras desse naipe que ele conhecia. O Pokémon Black, ou Ghost, dizem que quando você pegava a música da cidade de Lavender e jogava num programa pra ver o espectrograma da música, aparecia a imagem do Ghost. Se é verdade ou não... Bom, né? No novo Doom, se você jogar as músicas no espectrograma, todas elas vão estar 666666. Então, eu não duvido que apareça alguma coisa como um fantasma na música de Lavender. É o espectrograma, né? E até porque a música é uma música que é uma música tensa. Sim. Eu peguei pra ouvir depois que eu vi a Creepypasta. Só um detalhe, quando reinicia o jogo, desde o começo é a música da cidade de Lavender. Sim, sim. Fica até você chegar na torre. Até o final. É. Do qual? Do Pokémon Ghost Black Motherfucker. Ah, tá. Curses you. Então, mas a teoria do Ash in Coma, eu achei que faz muito sentido. O caso da Equipe Brock. Equipe Rocket. São Brock e Brock. Equipe Rocket. Somos os irmãos Brock. Que no caso são os remédios tentando agir e aquela luta do Ash pra continuar no mundo de ilusão, porque se no caso se ele saísse do coma ele morreria, no caso, porque ele não aguentaria. Tem muita coisa, cara, muita coisa dessa creepypasta que sim faz muito sentido. Eu achei muito legal. Ah, mas tudo é psicológico. Mas a Nintendo acho que não faria uma coisa dessa. Não faria. Não faria porque isso surgiu do intuito da briga de insetos, de coisas, de realidade fantasiosa. Não, é nem isso. É porque a Nintendo é uma empresa família. Ela preza muito por isso. Então ela não faria uma coisa uma empresa tipo conservadora nesse sentido, entendeu? Mas enfim, acho que encerrando, porque o trem já tá vindo. Pokémon com certeza é o anime de maior sucesso do mundo. O anime não, mas o jogo. Ah, eu digo o anime. Não. O anime quando você vê de franquia, é a franquia de jogos e produtos provavelmente a maior. A gente não falou do Pokémon Center, né? É o que eu ia falar agora, pra encerrar. E no Japão, ano passado, no fim do ano passado, criaram Pokémon Center. Não, o Pokémon Center já existe. No fim do ano passado. Não, já existe, o Pokémon Center já existe tempo. Faz muito tempo. O que eles criaram foi o ginásio Pokémon. É verdade, ano o ginásio. Mas um pouquinho antes disso, a gente já via carros do Pikachu parados no Japão, de paradas de Pokémon. Então assim, Pokémon, comidas, aviões. Tudo que você procurar, você vai encontrar de Pokémon. Fuscachu. E é uma cultura... Conseguiram criar uma cultura em torno do Pokémon muito grande, né? E acho que a chave de ouro e o sonho de todo mundo que gosta de Pokémon é conhecer Pokémon Center. Nossa, eu queria. Que é a maior loja de Pokémon do mundo. Eu tava vendo alguns vídeos no YouTube e passou de relance assim numa prateleira que na parte de cima tem as fitas do Pokémon Red Green de lotes originais. Vende até hoje, cara. Isso é do caralho. Você chega, já tem um Charizard gigante. Eu vou deixar algumas fotos no post. É do caralho, do caralho. Bom, eu acho que é isso. É isso, que já são 2 da manhã. Sim, e 3 horas de podcast. Sim. Boa sorte, sorte. Obrigado. Me dói demais só em pensar em te deixar e jamais esquecerei o dia em que eu conheci você. Eu aprendi a te amar e pensei que seria até o fim. E antes que o Sueli fique maluco, estamos encerrando mais um Locomocast. O podcast foi difícil de gravar, mas quando gravou foi horas de gravação, mas é um tema bem legal de conversar, que é Pokémon, né? Somos um tanto quanto viciados. Novamente, avaliem o nosso podcast no iTunes. Novamente, mandem os textos aí pra gente. Vai passar por uma banca de avaliação. Não é tão rígido assim, porque a gente gosta que as pessoas se sintam à vontade pra fazer o que quiserem no Locomotiva. Eu gostaria de lembrar, assim como estamos hoje aqui reunidos, somos amigos, eu gostaria de lembrar que na vida... Ninguém é nada sem amigos. Exato. Por isso, precisamos agradecer esses nossos parceiros, inclusive o primeiro, do qual a gente roubou esse bordão, que é o ConspiraCast. Segundo parceiro, HQ. Terceiro parceiro, Kramalatos. Quarto parceiro, X-Infinity Games. Quinto parceiro, E-Fighters. Sexto parceiro, Crânio Terror. E é isso aí, galera. Não se esqueça de conferir o nosso conteúdo no www.locomotivo26.com.br. Não vou pedir pra todo mundo repetir o e-mail de contato, porque já tem gravação. A gravação tá grande pra caralho. Que é no contato@locomotivo26.com.br. Manda o que você achou desse podcast. Manda o que você acha do site. Pode mandar o que você quiser. Manda nude, sei lá. E é isso aí. Falou, galera. Falou. Adeus. Sei Red, para de pensar na luna. Falaram no outro computador. Suede. A igreja não é pra você, Suede. Pegou fogo, pastor? Não fui igreja nenhuma, né? Falaram que você não tava conseguindo ligar pra você hoje, que você deixa o telefone desligado. 10% do sinal foi pra igreja. É verdade, fala, o que tá acontecendo com seu celular? Meu celular foi cortado. Tudo. Só recebeu a semelhança. Até a tela levaram embora. Peraí, o seu celular era após, né? É. Você não tem dinheiro pra pagar um pós? Põe 30 conto num pré que pelo menos não é cortado. Exato. É mesmo, né? Logo eu tô pensando. Troca esse seu pro pré. Pelo menos em rede Wi-Fi, como você tá trabalhando na escola o dia inteiro, você vai ter Wi-Fi o dia inteiro. Você usa? Não, Wi-Fi, eu consigo usar ainda. Eu não peguei o Wi-Fi da escola. Como você consegue, seu puto? Pelo menos eu consegui. Se for cortado, você não vai conseguir nem usar o WhatsApp, porque o WhatsApp depende do número do telefone. O telefone não pensa nisso. Bom, então a gente pode falar mal do Suede nesse meio tempo. É, ele já vai saber onde cortar o rabinho do macaco. Já sabe o easter egg no final. Homem macaco que não tem alma, que tem nem coração. De onde foi isso? Sei lá, onde? Gente, é 11 da noite, vamos. Tá bom, deixa eu pensar na frase. Vai ser isso aqui. Suede já pensou na frase dele. Então. Eu tô tentando pensar na frase. Faça igual eu, pensa com antecedência. É que eu esqueci que tinha frase. Ah, eu fiz um 3G agora. Esquece, parou. Bora. Então, porque não tem assim. Porque assim, cada Pokémon é só Pokéball. Quantas semanas faz que a gente tá adiando essa gravação? Você podia ter pensado uma frase. Não, foi um mês e 2 semanas. Já virou do que? Tá vendo? Ó, gente, em sexto aqui não, né? Bom, então. Eu tô em quinto. Nossa. Tava falando dos gráficos. Tá gravando? Segura. O Stitch vai entrar nesse Pokémon? Não. Stitch? Nossa, é. Mano, vai tomar um quarta. Pô, ele tá com as piadas. Tá. Não, cara. O que tá acontecendo? Você quer conversar? O que tá acontecendo? Off topic, você quer conversar? Não. Vamos seguir, deixa as piadas muito lost hoje. O que tá acontecendo? Cara. Deixa as escrotices dele aí do Pokémon XY Sun Moon aí mais pra frente. Vamos tocar com o tema. Caralho, gente. Por isso que eu falo sim, mais da primeira. Acabou de passar um OVNI aqui na gravação. Eu acho que não é Color, não. Acho que ainda era Vargas. Eu sabia que você ia falar isso. Tenho certeza que você ia fazer essa piada. Eu sei que foi no mangá que começou a história que o Ditto é. O que foi? É porque nunca sabe quando você vai fazer piada. Eu jurava que você ia falar de salada de fruta, de manga, alguma coisa assim. Nossa! O mais interessante de tudo é o Suede falando. É. Por que, gente? Então vai, prossiga. O Ditto. Eu tô que quieto porque Ditto? eu tô com um pouco sem assunto. Vocês estão falando do jogo e tudo, mas eu não joguei. Você vai no banheiro? Ó, eu vou no banheiro. Você fica okay. Aí que você tem que falar e eu vou no banheiro. Boa. Então vai logo. Tá falando, tá? Enfermeira Joy. Não, entrega a cartinha. Cansado só. E ele tá falando enquanto, né? Foda-se, ele que vai editar. E. Tava pensando, né, que todo jogo tem o seu Pikachu, digamos assim. Eu lembro que quando começaram a falar de Pokémon Gold e Silver, que foram lançar o Meryl, o pessoal ficava... Pikablu. Pikablu, verdade. Lembra do Pikablu? Sim. A Pika Azul. Solta o azulão! Solta o azul! Certo. Sacou, né? Primeiro o Oganinha, né? É, mais ou menos assim. Mas foi o ovo. Hã? Foi o ovo. Foi, porque surgiu em répteis. Sim. de peixe. Não, longe. Ovo com casca. Com casca. Ovo. Ah, o que eu falo do ovo com casca. Não, vou voltar pro Pokémon? Amores. O primeiro Pikachu, Ash. Mas, antes de começar... Que antes de começar, nós temos um e-mail. Você não falou que vai gravar primeiro a dedo do Pokémon, arrombado? Não, porque isso não vai jogar pro final. Vamos gravar na ordem pro menino ali nos complicar. Manda um palavrão aí, Eric. Então vai, recomeça. Aquele palavrão que você não gosta, né? Bicicleta. É. Suede. Parando ali com o tiririco lá. Bunda tá doendo? Idiota. Chuchu. Ai, como eu adoro a piada interna. Acho que essa piada logo vai ser externa. Ai, então, como lembrando como no RPG da Turma da... Como no lembrando... Que RPG da Turma da Mônica? Eu tô chapado já, cara. Eu não sei porquê, eu tomei duas cervejas e já tô chapado. A resistência tá baixa hoje. Nossa, aqui. Envie no bem contato arroba... Ô, oh, caralho, você tá com o microfone de lapela, porra! Oi, suruba, eu quero participar. Suruba sozinho, ele e os 10 dedinhos dele. Não, ele e os 10 dedinhos dela. Então os 20 dedinhos, porque é o dele, né? Gente... Vamos gravar o cast, caceta. vamos parar de falar do dedo no cu, do Suede. Ah, tá gravando? Tá.